Introdução Workshop número 469. Raios cósmicos, blocos de construção da vida. Unidades compactas da cabeça. Reencarnação. Terra é berçário da alma do homem. Os ensinamentos passaram para o próximo passo na compreensão de nossa vida como ela é, mas também de como usar o conhecimento para criar. Neste ponto de nossa educação, os raios cósmicos são os blocos de construção mais básicos da vida no universo, os campos que emanam do Criador e criam o cosmos. Estávamos pensando que os raios cósmicos vinham de fora de nosso sistema solar, mas na verdade tudo é criado a partir dos raios cósmicos. As diferentes coisas são formadas pelas diferentes forças dos campos cósmicos. Isso significa que a inércia, a gravidade do nosso planeta, a matéria que vemos ao nosso redor, as células do nosso corpo são todas feitas de diferentes forças de raios cósmicos. Como esse conhecimento será útil para nós? O Sr. Cash nos apresentou neste workshop que podemos aprender a misturar os diferentes tipos de raios cósmicos para criar o que queremos. Anos atrás, ele fez alguns ganhos em um recipiente e disse: "Este é o seu cérebro." O pensamento seguinte foi: "Então, como essa massa naquela caixa se torna de fato nosso cérebro?" Após muitos anos de ensinamentos e aprendendo como fazer os ganhos, agora estamos a ponto de aplicar o que aprendemos para criar nosso mundo. Como talvez não seja a palavra certa, porque isso ainda está mais atrelado para o nível de copiar do que para criar. O amor de querer existir, de ser, interage com os diferentes campos dos raios cósmicos para manifestar nossa verdadeira emoção. Neste momento, não sabemos o suficiente sobre as emoções e como elas são criadas e controladas para levar essa discussão adiante. Há também os campos de nossas crenças e criações mentais. Isso também deve fazer parte da sopa. Os raios cósmicos estão sendo utilizados constantemente durante toda a criação, mas o processo ultrapassa bilhões de anos. Os raios cósmicos que estamos usando agora para criar nosso corpo, bilhões de anos atrás, alguém estava usando em outros lugares. E os que estamos usando agora serão usados por outros no futuro. Parece que ele estava dizendo aqui que quando chegou a hora de criar, por exemplo, nossas células do cabelo, um raio cósmico foi subitamente disponibilizado e usado para fazer nosso cabelo. E quando morremos, esse campo se unirá com outros raios cósmicos passando por ali e será usado assim em outro lugar, talvez em outro universo. Na verdade, é um lindo processo quando você pensa sobre isso e leva a uma história sem fim. Raios cósmicos foram usados para reconstruir o cérebro da Naomi, mas neste caso a estrutura física do crânio já estava lá junto com a inércia e a gravidade. O Sr. Cash ensinou ao pai como fazer os ganhos que forneciam raios cósmicos específicos para reconstruir as células, e a alma da Naomi deu permissão para que isso fosse feito, e havia também os campos do amor do pai. Portanto, sem sabermos, já temos experiência em criar com os raios cósmicos. Mas temos que aprender como criar a estrutura física para a manifestação quando não está lá. Por que estamos sendo ensinados todo esse conhecimento? Parece que esta pergunta foi feita pela comunidade universal e por aquelas raças que buscam esse conhecimento há milhões de anos. A esta pergunta, a resposta foi: o homem tem uma capacidade única de amar que atrai o Mitra, que é a essência do amor do Criador. Foi ainda dito que a Terra é o berçário para criar as sementes da alma do homem a serem plantadas em todo o universo. Então faz sentido que a alma do homem tenha esse conhecimento de como iniciar uma raça. Mas novamente foi dado um aviso, que dar ao homem muito conhecimento antes que ele se livre de seu comportamento de matança e destruição criaria arrogância nele e seria desastroso. É por isso que estamos aprendendo passo a passo, mas também ao mesmo tempo elevando a alma da fisicalidade para atingir a maturidade. Novas tecnologias foram liberadas para nos ajudar a aprender durante esse período de transição. Mais tarde não precisaremos da tecnologia e poderemos fazer tudo isso através de nossa alma. A unidade compacta, que é muito pequena e pode ser colocada sobre uma mesa e conectada à parede, não só economizará eletricidade, mas também fornecerá campos para alimentar e iluminar o homem. Então, a unidade da cabeça de comunicação de plasma nos conectará plasmaticamente ao sistema em Lynch e a outros que também têm a unidade. Seremos capazes de compartilhar conhecimento uns dos outros, viajar e fazer todo tipo de coisas ainda desconhecidas. Estas duas unidades trabalham juntas e nos permitem viajar pelo planeta e pelo universo, ao mesmo tempo em que nos proporcionam todas as nossas necessidades energéticas. Tudo está se encaixando de forma linda. O Sr. Cash disse que todas as peças do quebra-cabeça já estão sobre a mesa e prontas para serem colocadas no lugar. É apenas o homem que não está pronto. Este ano de 2023, o homem amadurece para o conhecimento da criação. É por isso que é importante para nós tentarmos verdadeiramente participar e trazer a tecnologia o máximo que pudermos em nossas vidas. Não precisamos perder tempo convencendo os outros. Em vez disso, nós mesmos aprofundamos o conhecimento e as outras almas serão tocadas por isso elevadas. Devemos nos unir no dia 19 de fevereiro para fazer a refeição com o Criador. Isto iniciará em nós o processo de sermos alimentados pelos campos em vez de comermos alimentos. O Sr. Cash conectou de forma habilidosa todos nós, buscadores de conhecimento, por nós fazendo os GANs e usando o plasma. Nós nem sabíamos que já estávamos conectados. Isto facilitará o uso das unidades da cabeça. Como disse um buscador de conhecimento, eu não gosto mais da conversa fiada dos velhos amigos. Eu quero falar de plasma e viajar pelo universo. Foi discutido mais em detalhes sobre a elevação da alma da fisicalidade dos profetas. Você nunca se perguntou por que, quando bilhões de pessoas religiosas ao redor do mundo estão orando pela paz, mas nunca aconteceu nada com essas orações. Na verdade, a situação piorou e a matança está mais escondida. Aqui o Sr. Cash disse que eles não estão se conectando na força de campo correta para alcançar os profetas. E também muitos dos profetas fizeram tanta matança que sua força é tão baixa que eles não podem receber. Mas não se preocupe, estamos trabalhando com eles. E estamos falando da alma da fisicalidade, não da alma do homem, que já é perfeita como a nossa alma do homem. Não é tão preto ou branco, não é assim. É também uma mistura de campos. Mas definitivamente podemos começar a falar com a presença da alma dos profetas e perguntar a eles por que eles fizeram o que fizeram. Mais uma vez, somos nós que devemos nos envolver e entender que não somos vítimas indefesas, mas muito pelo contrário, almas que estão crescendo e se elevando. Para finalizar, o Sr. Cash disse que ele sabe como fazer a força necessária para alcançar os profetas. Há aqui também um ensinamento sutil sobre como o cosmos é criado. É apenas a interação dos campos, mas como conseguir que os campos e os plasmas interajam uns com os outros? Isto não foi totalmente revelado, mas parece que quanto mais interações você puder obter, mais criações complexas e multidimensionais você pode fazer. Os plasmas liberam campos que interagem com outros plasmas e raios cósmicos. E os raios cósmicos podem ter plasmas dentro deles e interagir com outros raios cósmicos. Isso prossegue e continua. Esta é uma área onde nosso conhecimento tem que ser aberto no futuro. Uma dica foi que os magraves são uma grande fonte de campos e sentar-se no topo deles é o melhor para adicionar a sua alma. Sempre que você se perguntar por que as coisas não acontecem de uma certa maneira, lembre-se do apito para cachorro. Somente o cachorro ouve o apito, porque ele está naquele campo de força particular e o homem não está. Então, para ele, parece que nada está acontecendo. Temos acesso a todas as forças de campo do plasma a qualquer momento. É apenas uma questão de sintonia com essa força. Todas as outras forças ainda existem ao mesmo tempo. Há um ensinamento aqui também mais aprofundado sobre a reencarnação. Uma buscadora de conhecimento perguntou sobre os talentos que temos e outras coisas que aparecem como se fossem de uma vida passada, e depois fez a comparação como se a alma velha passasse isto para a alma nova. O ponto aqui é que desde o ventre você tem acesso à totalidade de todo o conhecimento da criação. Portanto, não há alma velha ou nova. Tudo isso são conceitos de compreensão limitada. Sua alma está conectada a todas as almas. A outra questão aqui será, como escolhemos nos sintonizar com certas coisas em nossas vidas? Se não é reencarnação, então de onde vem isso? Se não há tempo e espaço, tudo isso está aqui agora? Temos que refletir mais profundamente para chegarmos às raízes deste conceito de reencarnação. Alguns outros ensinamentos que foram dados aqui são: testes na Bélgica em 2006 provaram a tecnologia desde o início, mas isso foi mantido longe do público. Se você economizar mais de 50% com a unidade compacta, devolva a Fundação Cash. Como eu interajo com os campos para criar eu neste momento? O nosso problema é que não sabemos de onde viemos. Usou os raios cósmicos para viver na Terra por milhares de anos, desfrutando diferentes culturas. Mostrará como obter raios cósmicos mais graves. Centros de conhecimento no universo onde as forças de campo se reúnem. Podem tocar neles. O homem ficou preguiçoso, começou a matar por energia, mas já estava nele. Pode baixar conhecimento para cada alma do homem. Trouxe almas para fazer o trabalho na Terra. Algumas se embrenharam com a fisicalidade. Medir plasma com outro plasma. Por favor, estude este workshop cuidadosamente. Obrigado por ouvirem. Início do índice rápido do workshop número 469. O ensinamento de hoje seguirá a mesma extensão do conhecimento na compreensão do mundo da criação. O novo conhecimento não pode ser apenas teórico. Temos que entregar sistemas científicos que possam provar e mostrar nosso trabalho para que não nos tornemos assim outra religião, ou seita, ou o que quer que seja. Nós trazemos sistemas que levam o conhecimento à realidade. Nos ensinamentos dos últimos meses, viemos a entender a alma que ela é nossa própria criação de nós. É um plasma que foi criado a partir da interação dos campos com os campos de seu ambiente e depois cria uma outra dimensão de interações de campo e com essas interações pode se manifestar na fisicalidade. Você não tem que se manifestar na fisicalidade se não quiser. Você ainda pode existir como uma alma do homem. Na verdade, você existe em ambas as dimensões, tanto como uma sensação física do ambiente, quanto na outra que interage com o resto do universo que chamamos de alma do homem. Começamos a lhe ensinar sobre raios cósmicos há algumas semanas, mas na verdade não é algo novo. Mais tarde, vamos ensiná-lo sobre raios universais, dos quais o homem não tem conhecimento no momento. Expliquei isso há algum tempo em um dos ensinamentos, você pode consultar. Na Bélgica, por volta de 2006, fizemos algum trabalho com a Universidade de Bruxelas e uma empresa privada para confirmar diferentes aspectos da tecnologia. Nesta época, também nos envolvemos com a SCK, o Centro Nuclear da Bélgica. Hoje, a SCK é mais ou menos um centro de pesquisa central europeu e temos alemães fazendo pesquisa lá em isótopos radioativos para aplicação médica e o resto disso. Os cientistas eram belgas, mas atrás deles estavam os americanos e o resto dos cientistas do mundo ocidental estavam todos atentos para ver o que é esta tecnologia. Naquela época, eles me perguntaram sobre a produção de eletricidade e tudo mais. O que é e como funciona? Como você chegou a descobrir e entender esta nova tecnologia? Que é o que eles me perguntavam. Quando os representantes da Fundação Cash concordaram em fazer os testes, os notários estavam presentes. Concordamos que eu escolheria quais materiais daria a eles para testar. Eu escolhi três tipos de materiais representando três condições. Dei aos cientistas do Centro Nuclear da Bélgica uma garrafa com algum material e disse: isso representa a condição do corpo do homem. Naquela época, ninguém conseguia entender o que era, mas hoje, chamamos isso de gás. Eu lhes dei uma segunda garrafa que representava as condições de vida no sistema solar, e uma terceira garrafa que dava as condições de vida no universo ou cosmos. Cada garrafa era de cerca de 1 litro, e depois de cerca de 2 semanas eles ligaram de volta e quiseram ter mais da água que lhes demos. Eles tinham duas razões para querer mais água. Uma delas era que eles a consumiram ao fazer os seus testes, mas não conseguiam entender o que queriam testar mais. E queriam testar mais. Mais tarde descobrimos o que eles descobriram. Mas em segundo lugar, eles queriam ter certeza de que não foi por acidente e que se poderíamos fazer e reproduzi-la novamente. Ela deveria então ter uma estrutura científica por trás disso, caso pudéssemos reproduzir. Depois que receberam a segunda garrafa, fui convidado a estar presente durante um teste feito na SCK. Eles aspiraram um único recipiente de vidro cúbico para o vácuo total absoluto e então começamos a produzir o material dentro deste vácuo. Quando o teste foi feito, eles descobriram muitas coisas que não conseguiam entender. Foi-me dito pelos cientistas da SCK que antes desses testes serem feitos, a política era que sempre que qualquer material nuclear fosse movido de um edifício para outro no centro, ele teria que ser registrado. Depois que eles fizeram nossos testes, a política mudou para que qualquer material movido de uma sala para outra tivesse que ser registrado. Eles entenderam agora como os materiais nucleares podem ser facilmente produzidos à vontade. Eles entenderam que nós podíamos criá-los, mas não entenderam como fizemos isso. Expliquei a eles que o processo da criação é feito em etapas. Se você vive em uma condição atmosférica como a Terra, é considerado baixo. Se você vem do cosmos, então você começa de uma condição superior e tem que quebrar para uma condição inferior. O material que lhes fornecemos foi a essência da criação, essência da vida, ou o que chamamos de raios cósmicos. É a interação dos campos do universo. Eu trouxe esses copos da vida, talvez, para vocês em uma forma diferente, alguns anos atrás. Eu os observei como buscadores de conhecimento, como vocês assistiram a este filme. Às vezes, nos filmes, eles mostram o final no início, e então você acompanha o processo do filme até chegar ao final novamente. De certa forma, o presente de Natal, ou o voo do dia 16, foi o início do filme, e então mostramos como ele vai terminar, interagindo com a alma do Criador. Cerca de 160 de vocês vieram e nós lhe mostramos fisicamente como vocês interagiram com a alma do seu Criador. Foi como almas de humanos entrando em um cinema e não sabendo o que você vai encontrar. Muitos de vocês vieram com expectativas diferentes, mas nunca consideraram a possibilidade de que sua alma iria interagir com a alma do Criador. Então eu mostrei a vocês o final do filme no início. É para aqui que vocês vão. Aqui é onde a alma do homem irá encontrar a alma do Criador. Mas alguns de vocês estavam apenas felizes em dar uma volta fazendo outras coisas. Na segunda sessão do dia 20 da semana passada, preparamos vocês novamente para estarem prontos para fazer a viagem no caminho para entender como interagir com seu Criador. Agora, vamos mostrar a vocês o caminho. Vimos interações massivas com muitos de vocês que vieram no dia 20. Alguns de vocês passaram por uma mudança dimensional e compreenderam. Alguns de vocês sentiram a alma do homem de uma forma muito mais profunda e a compreensão do que é e como interage com a alma do... Na sexta-feira passada, dia 20, foi o primeiro passo do filme, para mostrar como interagir e trazer sua alma para fora. Você não pode iniciar esta jornada se você ainda estiver encapsulado ou preso dentro da fisicalidade do homem. A sessão da semana passada foi para mostrar como você pode expandir sua alma para tocar a alma da fisicalidade e incorporá-la. É por isso que lhe dissemos naquela sessão que você verá ou sentirá um flash de luz quando a alma do homem sair e tocar a alma da fisicalidade do homem. O segundo flash é quando sua alma interage com a alma do cosmos, ou a alma do Criador. Quando você entendeu que você interagiu com a sua alma da fisicalidade, pedimos que interagisse e elevasse a alma dos profetas. Porque você se conectou com uma alma, então você poderia assim elevar a alma da fisicalidade dos profetas. Assim como sua alma é perfeita, também a deles é perfeita. É a alma da fisicalidade que traz toda a má conduta da fisicalidade. Você começou a jornada para conhecer, viver e entender o novo ciclo. Nesta jornada, os plasmas dão e os plasmas pegam. Você precisa ser capaz de dar o que não precisa e pegar o que você precisa para elevar sua alma ao próximo passo. Você precisa ser capaz de alimentar sua alma. No corpo físico você come alimento para sustentá-lo e para que ele cresça, amadureça e entenda mais como viver a vida. É a mesma coisa no mundo da criação da alma. Ela precisa dar e receber para poder sobreviver e saber o que precisa para que possa assim evoluir para o próximo passo. Para este fim, convocamos a próxima sessão no dia 19 de fevereiro, Refeição com o Criador. Isso significa que você aprenderá como se alimentar a alma da fisicalidade e a alma do homem. Você tem que alimentar a alma da fisicalidade ou o espírito para que ele se agarre à alma do homem. Se você só tem a alma do homem dentro de você, você não pode viajar pelo universo. Você tem um propósito. Dentro de você, o que você criou como espírito torna-se o núcleo interior. Ele não precisa da fisicalidade. É você quem decide em que ponto a alma interage com seu ambiente que permite que a alma da fisicalidade crie a condição física. Assim, quando você viaja pela extensão do universo em uma dimensão do plasma, você viajará com o espírito dentro da alma do homem. Quando você chega a um ponto de destino, a interação das duas almas criará campos gravitacionais e a dimensão da existência para você. Agora, nós entendemos o processo. Junte-se a nós no dia 19 de fevereiro para jantar, para ter uma refeição, perdão, com seu Criador, e sua alma e espírito. A refeição não é para comer, mas para interagir e dar e receber o que você precisa para sobreviver. Não posso lhe dar passagem pelo universo se eu ainda tiver que colocar rastreadores nos reatores que estão atrás de você para alimentá-lo. Você tem que aprender como se alimentar você mesmo. Você não é uma criança indo para a escola com uma mochila cheia de comida de sua mãe, de modo que quando você passar fome você apenas mergulha lá para comer. Agora você entende o trabalho da criação, que você dá e recebe. Nós começamos a jornada. Muitos de vocês que vieram no dia 20 sentiram muita coisa. Esta sessão foi de certa forma para que vocês pudessem expandir sua alma para englobar sua alma da fisicalidade e aprender a interagir com seu espírito. Alguns de vocês disseram que não viram a luz. Isso porque vocês estavam procurando por ela. Não é uma luz física, é a iluminação. Aqueles de vocês que queriam ver uma luz física ainda estão na dimensão da fisicalidade. A luz na dimensão da comunidade universal é a iluminação, não a luz visível aos olhos do homem. A iluminação é que eu não preciso ver. Eu vivo pelo Eto Shemitra e vivo da maneira correta para sobreviver. Agora você entende como o conhecimento se une. Mudamos a sessão para um domingo, em 19 de fevereiro, para que todos possamos almoçar no domingo com o Criador. Nós os elevamos através deste processo na dimensão da fisicalidade e depois para a dimensão da comunidade universal. Você aprendeu a entrar no carro, agora você tem que abastecê-lo. Depois, nas próximas sessões de março e abril, passaremos pelas outras partes, como por exemplo, como você interage e reconhece os outros. Então começamos a viagem do homem para o espaço. Nas últimas semanas, a equipe de buscadores de conhecimento construiu um sistema, e talvez mais tarde hoje, faremos a primeira tentativa de trazer completamente o primeiro homem para Lins. Tudo foi preparado para isso. Nos testes que fizemos, nosso voluntário disse que podia sentir seus órgãos se soltando e se abrindo. No segundo teste, ele disse que sentiu que estava levantando de suas pernas e decolando, pronto para ir. Hoje vamos tentar ver até onde podemos levá-lo. A primeira transmutação está a caminho. Não é algo a ser feito. Nosso voluntário fará tudo que for possível para completar isso. Nós já trouxemos parte dele para Lins para que tenhamos um ponto de referência. Foi isso que o Sr. Cash disse sobre fazer uma cópia da alma e enviá-la adiante para o destino e depois atrair o resto? Será que foi isso que ele quis dizer? Estamos prontos para dar esse passo final da transmutação física total. Dissemos que faríamos isso até janeiro ou fevereiro, e agora começamos a fazer isso. Devemos estar prontos em março ou abril para aterrissar o homem na Lua. Estamos dentro do prazo do que dissemos, apesar de termos tido um enorme revés financeiro. No entanto, ainda estamos prosseguindo e trabalhando. Estamos tirando muito conhecimento do que nossos médicos fazem em segundo plano com seus pacientes na sessão de bem-estar. Nós monitoramos como a alma se expande e as pessoas superam as condições mentais. Isso mostra a expansão da alma. Isso traz a interação da alma da fisicalidade para a condição física em conjunto com a emoção e o resto disso. Não é só eu objetivando algo. Nós estamos tirando muito conhecimento de nossos médicos e das experiências que fazemos. Há muitas coisas acontecendo em segundo plano. Estamos desenvolvendo um novo sistema de energia de plasma. Esta semana, nossos cientistas alcançaram o mesmo estágio como fizemos com a SCK. A produção de energia plasmática sem conexão com qualquer estado material, mas ainda criando energia. Isto é parte do desenvolvimento total do que chamamos de geradores de energia de plasma. Conseguimos provar que podemos criar energia de forma suficiente para aumentar a voltagem. Acrescentaremos isto à nossa tecnologia para a próxima etapa. O sistema será capaz de se alimentar sozinho e então se tornará autossuficiente como um gerador de energia. Se nossos cientistas completarem o teste do novo sistema, nós o liberaremos durante o ensinamento. Um novo produto conhecido como uma unidade compacta de plasma será lançado hoje. É uma caixa muito pequena que você coloca em sua mesa e a conecta ao seu sistema elétrico. Você verá uma economia de 30% a 80%. A unidade comercial já foi lançada, que será entregue talvez no início do próximo mês. A tecnologia está se movendo em todas as direções. Estamos liberando muitas coisas pelas quais vocês têm esperado. Isto abre uma nova dimensão no trabalho da Fundação Cash. Quando começamos a lhe ensinar sobre os raios cósmicos, como eles são criados e interagem, usamos o exemplo das máquinas de raio-x. Na semana passada mostramos como os raios-x são criados no estado da matéria e que os raios cósmicos são feitos de maneira semelhante, mas estão em uma força plasmática e não na força da matéria. Não é algo que acabamos de inventar isso. Mostramos isso há cerca de 18 anos atrás em nosso trabalho com a SCK. Aqueles de vocês aqui que passaram pelo processo de interação das almas através de nossos sistemas e aqueles que fazem GANs já estão muito, muito à frente no conhecimento do que os cientistas de topo da indústria nuclear SCK, dos americanos e o resto. Não importa se você é uma dona de casa, mecânica, uma criança na escola ou o que quer que você faça, seu entendimento está na base correta e está muito além dos professores das universidades, daqueles da indústria nuclear ou da cosmologia ou do trabalho de Tesla. Portanto, vocês se tornaram a nova geração de cientistas. Como eu disse, não existem universidades no universo. Seu próprio entendimento no processo da criação gradua você para o que, onde e como você pode viver no universo. Nos últimos milhões de anos, muitos homens, através de sua própria contemplação e compreensão, alcançaram diferentes partes desta tecnologia, que é a tecnologia da criação pelo Criador. É uma tecnologia de compreensão de como as coisas são feitas. Quando eles chegaram a essa compreensão, tiveram que colocá-la em uma estrutura que outros pudessem entender de acordo com o próprio intelecto deles. O ensinamento de hoje é muito simples. Nós criamos os raios cósmicos e o plasma. Em geral, todos os campos, mesmo aqueles que criaram você, são raios cósmicos. Eles vieram do cosmos. Eles apareceram do nada e se tornaram uma célula em seu corpo, com uma unha em seu dedo ou um cabelo em sua cabeça. Os cabelos, em sua cabeça, fazem parte dos raios cósmicos. Os raios cósmicos interagindo com outra parte dos raios cósmicos e com a inércia, quando alcançam um equilíbrio um com o outro, leva à criação de seu cabelo. Portanto, os raios cósmicos são parte de você. Então parece que esses raios cósmicos estão passando por nós o tempo todo e de repente nos conectamos a ele através de nossa emoção e somos capazes de criar o que quisermos com eles. Parece muito mágico, exceto que agora estamos aprendendo a ciência para controlar o processo. Quando você morre, sua pele libera seus campos e eles entram no caminho dos raios cósmicos. Então poderá se tornar uma célula de uma formiga ou uma célula no corpo de outro objeto em outra parte do universo bilhões de anos no futuro. Mas hoje este campo é parte de vocês. Entretanto, há bilhões de anos atrás, ele era parte das células de outra pessoa em outra galáxia, em outra parte do Únicos. Ao longo do tempo, através de inúmeras interações com os outros, o levou a estar aqui, neste momento, nesta foto da tela de sua vida, como seu cabelo. Quando falamos de raios cósmicos, não pense que só está além do sistema solar. Você faz parte desses raios cósmicos. Se dizemos que o macro e o micro estão juntos em uma posição, então o micro é seu cabelo e o macro é o cosmos. Mas na realidade, eles são todos iguais. É o processo da criação. Agora você tem que entender como você pode misturar os campos do cosmos para criar o cabelo. Você pode misturar os raios cósmicos de diferentes maneiras, com diferentes partes, como a inércia como parte dos raios cósmicos. A gravidade também é parte assim dos raios cósmicos. A matéria que você come como parte dos raios cósmicos. Você tem que aprender como misturar essas coisas para fazer o cabelo ou a pele, por exemplo. Depois, quanto tempo você permite que eles existam ou que se expandam? De certa forma, se você entender isso, você se torna como o cara dos salões de cabeleireiro, que usa tinturas diferentes para colorir seu cabelo de azul, verde ou o que quer ou que você quiser. Mas os cabeleireiros de amanhã não vão trabalhar com tintas e sprays. Em vez disso, você colocará uma unidade de cabeça e criará as condições para o cabelo azul. Você não usa nenhum produto químico. Isso não é algo imaginário. Isso foi feito pela Fundação Cash na Holanda por volta de 2010, onde os cabelos grisalhos voltaram a ficar pretos e a esposa ficou muito empolgada com isso. Mas naquela época você não entendeu. Como interagimos com os campos do universo e do cosmos que leva à criação de mim neste momento? Era isso que eu quis dizer quando disse: eu estou aqui na Terra há muito tempo. Tenho usado diferentes raios cósmicos e diferentes forças dos campos do universo através da alma. Eu me tornei Moisés, Cristo, Maomé, Merã e o resto. Em essência, eles são todos iguais. Mas como você alimenta e coleta as energias? Você tem que entender o que você foi e o que você agora se tornou e o que você se tornará. Não há segredo no conhecimento. Na dimensão da alma, você entrou em contato com a alma dos profetas. Você foi tocado pelo conhecimento, pelo calor, pela emoção na dimensão da fisicalidade. Como escreveu um buscador de conhecimento: eu vi três luzes. E outro escreveu: eu senti minha alma e meu espírito. Para onde o homem está indo? Mas o problema é que você não sabe de onde veio. E este é o enigma em que você se encontra agora. Este é o seu problema. Mostramos a você de uma maneira muito suave, usando a nova tecnologia, como o homem foi criado na dimensão física. Deixamos você ver outro homem criar parte do cérebro da filha dele. Fizemos desta maneira para que você não criasse outro profeta que podia ressuscitar os mortos. Você viu, mas nunca compreendeu. Para você foi apenas uma mágica aquilo. Mas agora você tem as ferramentas para fazer isso. Nós construímos sistemas que podem trazer estrutura para qualquer alma. Trouxemos sistemas que mostram como as estruturas da alma e do espírito podem levar à criação do homem. Agora tudo o que você precisa fazer é entender o trabalho daquela máquina de raio-x. Como você coleta os campos e a que força e o quanto você os energiza. Que níveis de força de campo você energiza o plasma? E como você o eleva à interação com outra alma, com outro pacote de energia, que você chama de seu espírito, ou você chama a alma de sua mãe, ou alma de Cristo, ou alma do Criador. Nestas interações você se vê na dimensão da emoção da alma, e não na dimensão da fisicalidade. O problema é que se mostrarmos ao homem nesta fase de seu desenvolvimento que ele pode ser como parte do Criador, então o homem se tornará arrogante. Ele se chamará até mesmo o Criador da totalidade. Onde a verdade é que todos nós fazemos parte da criação total. Esta é a velocidade e o estágio em que os sistemas estão sendo construídos agora. Uma série de buscadores de conhecimento conseguem entender, construir e passar pela experiência disto. O filme da vida do homem foi mostrado a você no dia 16 de dezembro de 2022. Quando o que foi prometido foi cumprido e a alma do homem entrou em contato com a alma do Criador. Isso iniciou a jornada do homem para entender como chegar lá. Para ir a algum lugar, você tem que sair de casa do planeta Terra, mas você precisa ser nutrido em sua jornada com comida, com alimento. Isso se dará através da possibilidade de receber as forças de campo do universo. Mostrei a alguns de vocês o interior dos sistemas dos reatores enquanto estavam em linhas para os testes de voo. Uma unidade trabalha em campos horizontais e outra em campos verticais. Uma trabalha nos campos do universo, outra na essência do homem. Uma é a garrafa que eu dei ao SCK e lhe disse que esta é a criação do campo magnético do sistema solar em conjunto com o universo, e outra garrafa era o campo magnético do homem. Portanto, o conhecimento não mudou. É o mesmo conhecimento, mas é colocado em diferentes formas para diferentes aplicações e diferentes compreensões desse ponto. No novo sistema que vamos testar hoje, trouxemos os raios cósmicos do universo, da alma do homem, do sistema planetário e do espírito do homem em um só sistema. De certa forma, nós criamos o universo. Dentro de algumas semanas, quando o segundo sistema entrar em funcionamento, veremos dois universos e no futuro o homem aprenderá sobre o trabalho do Únicos. Quando juntarmos os dois outros sistemas, o mais antigo e os dois novos, veremos a interação dos campos do Únicos, universo, sistema planetário e do homem. É por isso que não abandonamos os antigos sistemas que estão em uso agora, porque eles fazem parte da estrutura maior. Então veremos a beleza da criação. Então veremos a manifestação do novo ciclo de entendimento para muitas pessoas. Se você já faz parte da emoção, então você não precisa compreendê-lo e senti-lo. Mas é preciso compreender de onde eu vim, como eu estou existindo agora, como sou e o que vai acontecer no futuro. Isso é o que significava no ensinamento que quando na dimensão física o ciclo da vida termina ou você diz que morre, na verdade é apenas o começo de um novo ciclo e você segue para onde a alma está indo. Você não tem que esperar que seu pai, amigo ou alguém ore por você para elevar sua alma. Você mesmo a eleva. Você corrige o que foi feito de errado, para que no futuro esteja certo. Dessa forma, você não precisa de profetas, você se torna seu próprio profeta através de suas ações e compreensão do seu próprio intelecto. É por isso que eu disse que 2023 é o ano em que o homem amadurece para o conhecimento da criação. Em 16 de dezembro de 2022, você conheceu seu Criador. Se quiser encontrar um endereço e saber como chegar a ele, você tem que se tornar parte dele, que você pode criar os outros. Como produzimos esses raios cósmicos e como os colocamos em condições de interagir? Como geramos os campos? Como entendemos onde estão os centros de campos que podemos explorar e receber deles? Se eu fico sem energia para uma força específica em minha alma, não há nenhum supermercado para obtê-lo. Não há oficina especializada que você possa ir e consertar. Mas se você entender as fontes de energia do universo, onde elas estão, em que especialidade, então você pode aproveitá-las. Você pode aprender como fazer isso. Como ensinei antes, não enviamos nossos primeiros passageiros do homem para a lua atirando um foguete. Pegamos uma pequena quantidade da essência da alma deles e a direcionamos para a lua. Deixamos lá onde ela quer estar, não onde queremos que ela esteja. Então, pela lei da física do plasma, o mais forte alimenta o mais fraco e o menor tenta receber do maior. Nesse processo, o maior é atraído para alimentar o menor, e então ele se move em direção a ele. Quando chega um ponto de equilíbrio, você tem que decidir se ainda quer ter um lugar de volta à Terra. Mas eu quero levar a maior parte para a Lua para que eu possa ver como é a Lua. De certa forma, quando você sonha com sua mãe, você envia uma pequena parte de si mesmo para ela. Então você pergunta, mãe, você está acordada? Estou indo. E se a resposta for, estou pronta para você. A alma vai. E você janta com sua mãe. Então você chama isso de um sonho, mas eu estava com minha mãe jantando. Agora você entende. No futuro nós lhe ensinaremos como viajar. É como viajar de Roma para Paris. Existem grandes rodovias nas quais você pode viajar ou pequenas estradas. Ou você pode ir de avião rapidamente. Mas ainda assim você tem que passar muito tempo esperando nos aeroportos. Se você quiser percorrer a rota com paisagem, você leva seu tempo viajando por estradas menores para desfrutar da paisagem. Se for bom, eu fico por um tempo na Terra ou no planeta Zeus. O caminho que você segue ainda termina em Paris ou no Criador. A das estradas principais leva 5 horas, enquanto a das estradas de vilarejos leva 5 milhões de anos. Mas a viagem é a mesma. Quando entrei no corpo do homem na Terra, eu decidi, isto é o que vai ser, então vou levar meu tempo aqui. Chame isso de 5 mil anos, 2 mil anos ou 1.500 anos, é tudo a mesma jornada. É a mesma alma. Eu decido onde colocarei minha tenda pelo caminho e quanto tempo ficarei, porque quero ver todas as belezas e todas as culturas. Chamo de Moisés, chamo de Jesus, chamo de Maomé, chamo de Buda. E depois mergulho na dimensão dos líderes mundiais para ver como eles lideram e como o homem precisa ser e como e quem e onde. A compreensão do processo vem através do conhecimento e o conhecimento foi dado ao homem. Mas terá que ser aprendido pelo resto da comunidade universal. O homem, através da ajuda e presença dos mensageiros, dos criadores, dos profetas universais, está aprendendo o caminho para o universo, para o Criador. Mas os caras que você vê nos OVNIs não têm nenhuma ideia sobre isso. Eles sabem que pode haver um caminho, mas ainda estão presos em seus OVNIs. E então, você se maravilha com eles lá, quando na verdade, agora você aprendeu mais do que eles. Agora todo o universo se maravilhará com o homem que passou a compreender o conhecimento, o sistema e o ofício que os levará ao seu Criador. Isto é o que eles têm procurado. Como eu disse, o sapo se tornou a princesa, e agora depende de quem vai beijá-lo. E você teria um príncipe ou uma princesa dele? É a dimensão da compreensão de sua alma, pois não há diferença entre os dois. A estrutura da nova tecnologia e do novo entendimento que montamos na Áustria são os primeiros passos para que o homem adquira o conhecimento do Criador. Agora você tem sistemas que o homem, em sua ganância física, pode produzir para chegar a esse ponto. Vamos tentar agora trazer alguém de outro país para a Áustria, mas na verdade queremos mostrar-lhe algo maior. É assim que você pode viajar pelo universo, compreendendo a interação dos campos. Que força de campo você precisa criar para ir para Paris ou para parar em uma vila a caminho de Paris? Quando você for bem educado, você pode até mesmo criar os campos para levá-lo ao centro da Terra, galáxia, universo, únicos, ou ao centro de toda a criação e até mesmo ao próprio Criador. Sua relação com os raios cósmicos depende de quanto do conhecimento você pode aceitar ou descascar as camadas da cebola para chegar ao centro. Ao interagir os campos uns com os outros, você cria mais condições de suas interações e combinações de seus campos. Em essência, você cria um cosmos. Todas essas interações liberam outros campos, os quais você chama de raios cósmicos. As interações de raios cósmicos com outros raios cósmicos, que podem ser criados em diferentes estágios do mesmo sistema, dão a você a alma, o espírito, o estado da matéria, o sistema planetário e tudo mais que você já viu com seus olhos ou que você possa imaginar. Então, para onde devemos levar o conhecimento? Como criar mais interações dos campos e não apenas ficar enredados com magraves? Mesmo assim, continuaremos produzindo magraves porque são uma das melhores maneiras de criar campos. No futuro, quando você entender o trabalho do magrave, você poderá criar raios cósmicos a partir deles. O novo entendimento traz consigo um novo intelecto e, com isso, uma nova expectativa. As novas expectativas trazem novos desafios, e estes são o que eu chamo de amigos, porque reúne pessoas conhecedoras que querem se relacionar entre si nesse nível. Um buscador de conhecimento me disse: "Eu não preciso dos meus velhos amigos mais. Eu gosto de falar sobre os GANs, nano e as coisas que eu adoro fazer com o plasma. Essas coisas antigas que você costumava fazer não tem mais valor para você agora. Agora você pode ver a essência da criação e tornar-se parte dela. Quando você vê a beleza da criação, então você é beneficiado por ela. Então você entende que há mais na vida do que uma conversa fiada, um bate-papo e uma xícara de café. Toda estrutura é para elevar a alma. E isso não vem com ver uma luz, isso vem por seu intelecto, por entender de onde veio essa luz e como ela foi criada. Será que é essa a luz de minha alma e meu espírito? Será a luz da minha alma com a minha mãe? Será a luz da minha alma com os profetas ou será a luz da minha alma com o Criador? O que você está realmente procurando? Uma luz ou iluminação? Se você está procurando uma luz, isso significa que você ainda está na dimensão da fisicalidade. Se você quer entender, então você está procurando iluminação. Você precisa distinguir entre os dois. Um significa compreender na dimensão da fisicalidade e o outro na dimensão dos campos do universo. Talvez você não tenha visto nenhuma luz, mas veio entender coisas diferentes. Você teve esta e aquela realização. Isso não significa que não funcionou porque você não viu nenhuma luz. O que é importante é que você acrescentou ao seu intelecto. Esta necessidade de ver luzes mostra que muitos buscadores de conhecimento não atingiram a maturidade do conhecimento ou estão em um estado esquizofrênico, não sabem em que dimensão estão se estão na fisicalidade ou na alma, ou eles querem apenas estar em uma ou outra. Eles não perceberam a beleza de sua própria criação, que eles existem em ambas as dimensões. Eu vejo a luz, mas também entendo a luz. Portanto, eu fui iluminado enquanto eu vi a luz. Este processo vai continuar em março e abril, pois traremos mais luz para todo entendimento. Junte-se a nós na sessão de fevereiro. Você pode reservar seu lugar para jantar com o Criador. Da última vez, fizemos a primeira etapa de expansão de sua alma para englobar o espírito. Agora que você está na estrada, temos que alimentar as almas. Você chegará a entender o que foi alimentado. Pela primeira vez, registramos os depoimentos após a sessão. No futuro, as pessoas entenderão quem foi iluminado e quem viu uma luz. Ou será que a iluminação veio depois que você viu a luz? Como lhe expliquei na sessão de sexta-feira, alguns de vocês entenderão o que aconteceu somente após a sessão ou nos próximos dias. Será que a verdadeira compreensão chegou até vocês e vocês se tornaram iluminados, mesmo que não tenham visto nenhuma luz na sessão? Foi o que eu quis dizer quando eu disse que nos próximos dias você verá a luz, mas você ainda está esperando para ver um clarão de luz física. Se você ponderou e entendeu mais sobre o que aconteceu, então você está iluminado. Esse é o verdadeiro conhecimento e a verdadeira luz, não o clarão de luz nos olhos. Junte-se a mim no domingo 19 de fevereiro para ter um almoço de domingo com o Criador. Almoce com o conhecimento dele e não com uma maçã e uma laranja. Entenda o verdadeiro significado do conhecimento. Entenda agora que você tem que criar sistemas que possam trazer as interações desses campos. Não se atole com os magraves e os gãs, de forma que você não veja os campos deles. Talvez agora, gradualmente, você comece a enxergar. Nós ainda lhe forneceremos magraves, e um dia você receberá a iluminação deles para entender o mundo da criação. Os magraves que lhe damos não são para que você receba eletricidade, mas dá a ambos energia e campos. Ele tem uma fisicalidade e o que chamamos um espírito. Os campos criados ao seu redor acrescentam a sua alma. É por isso que eu lhe disse muitas vezes para sentar-se em cima dos magraves. Ponha algo em cima e você verá os campos ali. A eletricidade está dentro da caixa para iluminar sua casa. Os campos, em cima, são para iluminar sua alma. É você quem tem que entender. Estamos tornando essas novas unidades tão compactas e pequenas para que mais de vocês venham a ser iluminados. Vocês tiveram a eletricidade suficiente do belo Tesla. Tesla lhe deu a dimensão física da luz em qualquer ponto. Eu dou a vocês a iluminação. Até a alma é a mesma. Você só tem que fazer a primeira parte para satisfazer o físico e um par de séculos depois, você satisfaz a dimensão da alma. O ciclo dos novos mensageiros vem de ambos os lados, o estado da matéria e a teologia, para que ninguém possa enganar ninguém mais. Espero que o ensinamento de hoje tenha aberto seus olhos para como e para onde você está indo. Você é o único motorista e também o passageiro, o carro e o beneficiário. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 469. Nesta segunda parte, o Sr. Cash fala sobre a comercialização e alguns novos produtos lançados pela Fundação Cash. Embora a Fundação Cash tenha perdido enormes quantidades de fundos através de fraudes, eles estão tentando encontrar maneiras de ajudar as pessoas que querem trabalhar com os médicos no bem-estar a encontrar subsídios. Há certas pessoas e organizações que podem fornecer algum financiamento limitado para alguns dos pacientes dos médicos da Fundação Cash. Tenha em mente que a Fundação Cash não fornece serviços médicos. Nós fornecemos o conhecimento e os médicos certificados o utilizam. Esses fundos serão oferecidos em valores limitados por um tempo limitado. Se você tem uma doença especial, você pode escrever à Fundação Cash e explicar sua situação. Condições únicas ajudam a avançar o conhecimento e a tecnologia. Mas tenha em mente que você tem que ser capaz de atender aos pagamentos mínimos estabelecidos pelos médicos. Estes podem ser em torno de 5 mil euros. Antes de contatar a Fundação Cash, tenha certeza de que você pode atender a esses requisitos mínimos. Por favor, não venha mais tarde dizendo que você não tem condições de pagar. Isso cria muitos distúrbios para o trabalho da Fundação Cash. Se você já fez acordos com os médicos sobre os valores cobrados, então, por favor, mantenha-se fiel a isso. Por exemplo, um buscador de conhecimento passou pelo processamento do seu caso de bem-estar com os médicos e ficou tão feliz com o resultado que se ofereceu para subsidiar 4 casos para que outros fossem ajudados. Agora temos mais sistemas, de modo que podemos expandir o trabalho dos médicos para ajudar a mudar o rumo. Mais notícias também sobre a comercialização é que as unidades de energia de plasma continuarão a ser entregues. Podemos convocar um dia do Blueprint para que você veja como elas funcionam. E estamos planejando introduzir uma unidade compacta para serem colocadas à venda na loja da Fundação. A partir de agora, a Fundação Cash não venderá unidades. Em vez disso, você comprará um acordo para usar o produto. Assim, o contrato mensal de aluguel pode ser de 15 euros por mês ou 180 euros por ano durante 20 anos. Garantimos que as unidades de energia economizarão 30% de eletricidade, mas se você conseguir maior economia, como 50% a 70% de redução de suas contas de eletricidade, então você poderá compartilhar uma pequena parte disso com a Fundação, para que possamos executar as operações. Isto é a mesma coisa que você faz com a Apple. Você compra a Apple e depois os aplicativos. Você compraria contratos da Fundação Cash para receber o processamento. Desta forma, a Fundação Cash não precisa continuar vendendo unidades para sustentar nossa pesquisa. Você se beneficia com isso, então seu apoio nos permite desenvolver mais novas tecnologias. As unidades de aprimoramento de energia de plasma que já lançamos descerão de 5 mil para cerca de 3.500. Isso foi mostrado no ano passado. É um sistema totalmente diferente do que a unidade compacta. São aplicações totalmente diferentes. Nas próximas semanas, quando completarmos nossos testes com a unidade de aprimoramento, lançaremos o que chamamos de sistema de aprimoramento de comunicação. Isto é muito parecido com uma unidade de fone de ouvido. Estes não usam a rede de telefonia móvel. Eles são totalmente plasmáticos. Você se comunica através de nossos sistemas. Aqueles de vocês que estão trabalhando com os médicos, eles podem pedir que comprem uma dessas unidades para o processamento. Com este sistema, vocês viveriam duas vidas. Você usaria seu telefone celular para comunicação diária e o sistema de comunicação de plasma para expandir sua alma, para se alimentar e se manter saudável. Gradualmente você aprenderá a usar o novo sistema para se comunicar com seus amigos, os que também vão ter o mesmo sistema que você. Por exemplo, os buscadores de conhecimento podem entrar em contato uns com os outros através de suas almas. Já testamos o sistema e ele funciona. O primeiro teste foi feito na última sexta-feira de uma forma completa. Conectamos os laboratórios ao Centro Uno em Lins sem nenhuma comunicação telefônica e vimos os resultados. Testamos novamente no teste de voo de domingo e vimos os resultados. O novo sistema de comunicação o usamos e ele funciona. Ele será comercializado como uma unidade de cabeça. Portanto, hoje, da forma como você usa seu Apple ou Samsung, amanhã você usará a unidade de cabeça de plasma. Você pode se comunicar com outros que também têm o mesmo sistema. Se você está na América e quer falar com alguém na Austrália, que também tem uma unidade, você não fala, você sente a emoção um do outro. Vocês marcam um encontro entre si ou fazem pesquisa juntos e então aprendem um novo idioma. Isso fará parte dos ensinamentos de março e abril. Quando você está no espaço, como você se comunica com seus amigos e familiares na Terra? Dizem que são necessários apenas alguns minutos para que a informação vá daqui até Saturno. Nossos cientistas nos dizem que leva 10 mil anos-luz para que uma mensagem chegue até nós. Então, se você estiver em outra dimensão cósmica, levará anos para enviar uma mensagem. Mas se você tem um desses sistemas de comunicação de plasma, leva apenas o tempo necessário para pensar e está lá. Vamos começar a aprender a viver nas duas dimensões usando as duas ferramentas. Agora temos que aprender os novos métodos de comunicação, compreensão e interação. Estes sistemas de aprimoramento de comunicação estarão à venda por cerca de 2 mil euros cada. Talvez nas próximas semanas estarão à venda. Então, buscadores de conhecimento de todo o mundo podem aprender a se conectar uns com os outros da mesma forma que vocês fizeram quando se conectaram conosco em Lins. Comunicação, iluminação. Se você contar isto às pessoas ao seu redor, muito provavelmente elas vão pensar que você é louco. Mas se você entrar na linha com outros buscadores de conhecimento, você encontrará alguém que fale sua língua. Como disse um buscador de conhecimento, eu não tenho mais tempo para os velhos amigos e a velha conversa fiada. Gradualmente você descobrirá que você se tornou um homem do espaço. Com estas unidades, você se ligará à Fundação Cash na Áustria e poderá fazer um banquete conosco e fazer a refeição com o Criador a qualquer momento que lhe apetecer. Então traremos a nova dimensão da tecnologia. Se tudo correr como planejado, à medida que as coisas forem se acumulando, iniciaremos a transmutação móvel e o transporte assim que completarmos este lado. Em seguida, iremos para o outro lado. Nosso buscador de conhecimento leva seu passaporte sempre que fazemos um teste de voo, para que quando ele aterrisse em Lins, possa mostrar que vem dos Estados Unidos e ele está aqui com sua identificação. Isso deve se tornar uma norma. Nós mostramos isso para você. Você viajou e encontrou seu Criador. E na semana passada você foi aos profetas em que acredita para elevar a alma da fisicalidade deles, o que nós chamamos de espírito. Gradualmente, você tem que aprender que pode passar para o próximo passo. Neste processo, vamos trazer mais e mais tecnologias para que você aprenda passo a passo. Esperamos que o novo sistema de voo de aprimoramento seja concluído essa semana. Temos o primeiro voluntário para o espaço e o primeiro voluntário para o bem-estar, e através do monitoramento dos médicos e da nossa compreensão do sistema, veremos os efeitos da nova tecnologia em ambos. Você não precisa estar aqui em Linz. Não há lugar, não há nenhum lugar onde ninguém possa ir e dizer aqui é onde eu estou ou o que quer que seja. Você pode estar em qualquer lugar do universo e ainda se beneficiar conectando ao sistema. Se você precisa de conhecimento, então você se conecta e recebe das outras almas, que têm o conhecimento, claro. Gostaria de colocar uma semente agora para o que lhe ensinaremos no futuro. O universo tem centros de conhecimento com o que você tem como universidades aqui, centros de pesquisa ou Google, onde você pode ter acesso a diferentes conhecimentos. Estes centros do universo são onde o conhecimento tem sido reunido. Os centros de conhecimento não são com livros. Eles são centros de conhecimento como campos. Nos próximos tempos, você entenderá como usar o aplicativo para acessar esses centros e quais campos do universo levam você a eles. Há informações sobre cada pedaço da criação do universo. Não é alguém que coleciona o conhecimento, as forças de campo que se reúnem lá. Esta é uma grande diferença de fazer computadores e armazenar informações em bancos de memória, porque alguém tem que introduzir essas informações nos bancos de memória. No trabalho do universo, tudo que tem a mesma força de campo se reúne e se conecta. Por exemplo, se você quiser informações sobre a dimensão e a posição de uma estrela em uma determinada galáxia ou universo, estes centros conectam esses tipos de informações. Elas são reunidas no plasma. Nós lhe ensinaremos como se conectar a estes centros. Há também centros onde você pode obter certas forças de campo que você pode precisar. Digamos que você precisa de potássio ou cálcio para o crescimento ou para um determinado propósito. Então você pode entrar em contato com esses centros instantaneamente. Isto fará parte dos ensinamentos. Você tem que aprender como se conectar a esses centros no espaço. É como que o buscador de conhecimento nos disse quando eles foram à Lua. Foi como um flash e eu estava na Lua, foi o que eles falaram. Foi apenas um flash e eu vi algo. Mas eu me lembro disso, porque tocou a alma e a alma recebeu o conhecimento naquele flash. Agora, quando você precisa de alimentos ou conhecimentos, você vai a supermercados, bibliotecas ou ao Google. Mas quando você se tornar um passageiro do universo, você aprenderá como se conectar a esses centros. Você aprenderá onde eles estão conectados para coletar os campos de equilíbrio do universo. É como entrar nas rodovias com seu carro quando você quer ir de um lugar para outro. Então são os ensinamentos que virão. Estes são os ensinamentos que virão. Estes são os sistemas que estão gradualmente sendo compreendidos e desenvolvidos por nossos buscadores de conhecimento. Eu apenas os guio passo a passo e depois eles constroem em cima disso. Estamos chegando ao ponto de compreensão. Nos próximos dias lhe daremos o sistema compacto. Gostaríamos que você o deixasse sobre a mesa perto de onde você se senta. Não pense nisso apenas como algo que lhe poupa energia. Entenda que ele alimenta sua alma. Ele ilumina seu quarto, mas ao mesmo tempo ilumina seu conhecimento. Tente ver os campos. É a luz que o leva até o Criador. Ir até o Criador significa iluminação, significa entender o processo da criação. A outra parte que lhe daremos são as novas unidades de cabeça de plasma. Então você terá o sistema completo de comunicação. Em breve entregaremos os pequenos geradores compactos que lhe dará independência das energias do estado da matéria. Você criará energia a partir de dentro e depois a deixará sair. Então você não precisará usar um casaco para manter o corpo aquecido. É assim que você vai viajar no espaço. Mas primeiro você tem que aprender isso aqui, antes de ir para o espaço. Todos esses produtos estão saindo de uma estrutura, que é a Fundação Cash. Não vamos enviar você para outro lugar. Isso é feito pelos buscadores de conhecimento, para os buscadores de conhecimento e para a humanidade. Você está indo para uma tecnologia espacial muito avançada. Em breve começaremos a pré-vender as unidades de cabeça. Este é o próximo nível, onde você vê a luz sobre a mesa, mas no mesmo sistema você recebe a iluminação para a sua alma. Depois passaremos pelo processo de conclusão da compreensão da alma do homem. Temos que explicar esta parte muito claramente para que você entenda para onde está indo e qual é o próximo passo. Quando você tiver uma unidade compacta em cima da mesa e usar a unidade da cabeça, então você pode ir visitar seu amigo, digamos na Austrália, e jantar juntos e voltar. Foi tão rápido que sua mãe não percebeu, então ela lhe pergunta se você quer jantar, mas você diz que já comeu em Melbourne. Isto então torna-se parte da vida. Tu não matarás. A comida que você comeu em Melbourne era dos recursos do universo, uma vez que você entende o conhecimento da criação. Vamos passar por este processo passo a passo. Como você sabe, sou um excelente professor e mágico, sei como esconder as coisas e quando mostrá-las. 2023 é o momento em que um homem conhecerá o universo. Estamos preparando você porque não podemos simplesmente jogá-lo no oceano e esperar que você nade. Vamos liberar os óculos junto com as unidades compactas e a unidade da cabeça. Opa, eu deixei sair algo do saco aqui, que eu não deveria ter deixado. Então mais tarde apresentaremos estes como um óculos de plasma, específico ele, que permite, se você desejar, ver a alma dos passageiros do universo na dimensão da fisicalidade. Então você pode interagir e criar uma inércia na posição da existência deles e não no campo magnético gravitacional da Terra do homem. Estes óculos são um sistema altamente técnico. Isto foi parte da pesquisa que enviamos a você há alguns anos, chamado de óculos de visão. Eu li os relatórios que as pessoas enviaram de volta à Fundação Cash. Isso me permitiu ver o que precisava ser feito para que possa se tornar prático para você usar. Tudo que fazemos é feito passo a passo aqui. Quando você chega ao ponto de entender, podemos liberar isso. Nós lhe demos os magraves há cerca de 7 anos e você ainda não os entendeu. Estamos usando agora os mesmos campos para fazer nosso trabalho. Muitos buscadores de conhecimento estão sofrendo de cartilagem danificada nas articulações, como quadris e joelhos, e então seus médicos lhes pedem para fazer a substituição dos quadris e joelhos. Eu desenvolvi um gancho que eu chamo de joelho para essas condições. Mas tudo isso tem que ser processado através dos médicos da Fundação Cash. Mais tarde hoje poderemos introduzir um novo gancho chamado joelho na loja da Fundação Cash, que já foi introduzido, chamado Knee Ganso. Leia as instruções de como utilizá-lo. Você o usa como os emplastes de dor que fizemos antes. Você coloca papel dentro de um saco plástico Ziploc e os coloca em cada lado do joelho, um na frente e outro atrás. Você pode misturar o que quiser de gancho para isso. O gancho joelho, o gancho knee, é apenas o material de base, mas use apenas a água de gancho, não o próprio gancho. Então você os coloca nos joelhos ou articulações por toda a noite, talvez por 4 ou 5 noites. Isto irá regenerar a cartilagem, mas não a use por mais de 7 dias, caso contrário, outros problemas se desenvolverão devido ao excesso de cartilagem. Então não o use por uma semana, mas depois de uma semana você pode usá-lo por mais algumas noites. A noite é quando você não usa muito suas articulações, então permite que a cartilagem se acumule e tudo mais. Mais tarde você também pode usá-lo esporadicamente, conforme sua necessidade. Temos uma quantidade limitada desse gancho de joelho, e é muito caro. Mas durante a noite pensei que talvez fosse o momento de liberar ele. Fiz cerca de 3 mil ganchos diferentes que o homem nem pode imaginar que existam. Vamos colocar isso à venda como joelho, ou knee, como já está na loja da Fundação Cash. É caro produzir e leva muito tempo. Temos uma quantidade muito limitada dele. O Sr. Cash também teve problemas de articulação e resolveu muito rapidamente usando este gancho de joelho. É que eu nem sequer tenho tempo para me curar da dor no meu corpo. Eu passo pelo processamento quando tenho tempo, então a dor desaparece. É algo da minha infância, e por causa da estrutura do meu corpo, então eu tenho essa rótula solta por causa disso. Pela primeira vez em 60 anos, minha rótula se prendeu à posição que até minha dor desapareceu. Este conhecimento está conosco e eu o coloco na Fundação Cash. Custa 500 euros por garrafa, como de costume. Use somente a água assentada em cima e não o gancho em si. Há uma quantidade limitada porque eu mesmo tenho que produzi-lo e não tenho tempo para isso. Aqueles de vocês que têm problemas de cartilagem nos joelhos ou articulações, ligamentos soltos ou o que quer que seja, experimentem. Não é vendido como um remédio. É vendido como um gancho e você tem que fazer o emplasto dele para usá-lo. Não o use por mais de 7 dias, porque se as cartilagens crescerem muito, então você terá problema. Se seus ligamentos crescerem muito, então eles podem solidificar. Veja que melhorias você obtém e nos avise. Este é um ensaio clínico, suas informações nos ajudam. Mais tarde faremos sistemas que vocês irão entrar nele para isso. Então você não precisará dos GANs. Hoje, nós lhe demos uma visão de 4 ou 5 novos produtos da Fundação Cash. Os apoiadores da Fundação Cash se ofereceram para ajudar com qualquer doença em todo o planeta, exceto câncer e coma. Demos um novo passo na comercialização da tecnologia para a dimensão física. A unidade da cabeça abrirá um novo mundo de comunicação e difusão do conhecimento. Quando o buscador de conhecimento se conecta usando essas unidades da cabeça, então o conhecimento que eles próprios possuem torna-se disponível para quem quer que use a unidade da cabeça. Por exemplo, se um buscador de conhecimento é cirurgião cardíaco, então seu conhecimento se torna disponível para os outros. Se outro buscador de conhecimento tem problemas com o seu coração, por exemplo, então ele pode usar esse conhecimento. O Sr. Cash disse que não somente você ganha o conhecimento, mas também receberá o que precisa para remediar o seu coração através do conhecimento dele. Isso significa que a alma usa o conhecimento para reparar o coração em vez de cirurgia? Eu acho que sim. É para aqui que a tecnologia está indo. Então, o que pode acontecer é que os médicos podem não querer colocar a unidade da cabeça, porque se você vier até ele, então ele, a alma dele, não poderá recusar. Se ele está aqui para servir a humanidade, ele fará isso. Com isto, você não precisa de cirurgia cardíaca, porque saberá como fazer através de sua alma. Se você compra uma unidade da cabeça e a utiliza, então você se conecta com a alma do cirurgião cardíaco. Dentro de alguns anos, essas novas tecnologias já se tornarão tão comuns quanto o telefone celular é hoje. Pergunta ao Sr. Cash: o que acontece com o homem que deixa esta dimensão sem nenhum conhecimento de sua criação? O que aconteceu com todas as almas que não sabem nada de transmutação? Onde elas estão? Sr. Cash responde: a alma sabe. É para lá que eles se transmutaram. Eu sempre disse que a Terra é um berçário, que cria a semente da alma do homem. Então você a compra e a leva para casa e planta. Você rega, alimenta ela e ela lhe dá uma flor. Pessoas de todo mundo passam por Amsterdã e compram os bulbos de tulipas ou cebolas nas lojas de flores para levar para casa, para sua parte do mundo e plantar. A terra é o berçário onde essa floricultura recebe suas sementes. As sementes da alma do homem são plantadas em todo o universo. Basta um pouco de ignição para iniciar um novo ciclo em sua nova casa. No espaço leva bilhões de anos para que os campos se juntem, e especialmente para se tornar um plasma. Portanto, ao ter um berçário, você ajuda no processo. Neste momento na Terra são necessários apenas 50 a 100 anos para criar a semente da alma do homem, e então você só precisa deixá-la solta no universo. Então aqueles campos do universo, que estão na fase de plantio, podem plantar a semente da alma do homem para começar a crescer. Eles levam o camarão para a África para cultivá-lo, porque por si mesmo eles não crescem lá. É a mesma situação. O universo usa a terra para a semente, porque é mais rápido para criar a próxima geração assim. A luz do conhecimento da essência da criação do Criador é tão rápida, e em sua vastidão, precisa encontrar um ponto de controle, amalgamação e criação. A terra é uma estufa para a alma do homem semear o universo. Às vezes, quando eu ouço os cientistas falando sobre o efeito estufa e que a Terra está ficando mais quente, ou o que quer que seja, eu dou risada disso. Por que Deus criou essa estufa, na verdade, para criar a alma do homem? De que diabos essas pessoas estão falando? Quando você coloca suas flores e plantas em uma estufa, então você tem que verificar e ver como elas estão crescendo e quão bonitas elas estão. Você tem que corrigir quaisquer doenças ou infecções que ocorram. Esta estufa chamada Terra é visitada pelo Criador para ver o que precisa ser corrigido e como tirar a doença de matar e tudo mais do homem. Então ele envia os jardineiros e professores para polir e aperfeiçoá-los, para que saiam como uma semente perfeita. Este é o nosso trabalho e a Terra é aquele berçário. O Criador ama este berçário porque foi criado por Mitra. Ele é cuidado por seu amor e o que precisa ser corrigido para que possamos aperfeiçoar. Agora estamos chegando a esse ponto e vamos acessar através da essência do amor. Quando você compra uma flor de um florista, você sente por duas coisas. Se a flor que ele te vende é uma que ele comprou em outro lugar, então ele apenas dá a você aquela flor. Mas se é uma que ele mesmo plantou e cultivou, então ele a dá a você com amor. Ele lhe conta tudo sobre ela porque faz parte dele. É a mesma coisa com o homem. A alma criada neste planeta é tocada pelo amor de Mitra. E já que Deus tem sua mão nisso, tem que ser perfeita, para que quando se espalham pelo universo, se tornem tulipas perfeitas. De uma que chamamos de Criador e a outra que chamamos Mitra. Quando eles se beijam, isso cria uma nova vida. Pergunta ao Sr. Cash. A pergunta cita aqui o ensinamento sobre emoções em seres verticais ou plantas no workshop número 4, número 217. Você pode nos guiar como o homem pode aprender mais com os seres verticais? Sr. Cash responde. A essência da criação é a essência da acomodação. Seres verticais são a essência de se acomodar. As pessoas verticais optaram por ficar fixas, e isso significa que elas não têm expectativas. Elas escolheram um lugar que lhes permite não ter que fazer mais nada, mas desfrutar do ambiente. Não é preciso matar ou destruir algo por isso. Elas recebem a energia que precisam do meio ambiente. Elas crescem em grupos de si mesmas para criar o ambiente que precisam ao seu redor. Isto é o que chamamos como parte do Eto de Mitra. Isto é parte do processo que apresentei hoje, como a unidade compacta e a unidade da cabeça de plasma. Eu me sento em um lugar chamado Terra, ou em minha mesa, com a unidade compacta nela, e minha unidade da cabeça de plasma em mim. Então, se eu for para Nova York, eu não preciso matar, porque eu estou conectado à minha unidade compacta através da unidade da cabeça, e ela está me alimentando e fornecendo o que eu preciso. Então, eu, na verdade, expandi o ambiente do meu quarto. Se eu for para outra dimensão, em outro planeta, ainda não preciso matar porque já aprendi como acessar a energia universal. A unidade da cabeça em minha casa se tornou um centro de energia no universo. O ser vertical não cresce apenas em um lugar, ele cresce também em outros, porque se conecta aos campos daquele centro onde pode sobreviver sem ter que fazer nada. Temos que aprender a explorar as energias universais. As unidades compactas fornecerão durante o período de transição até que você aprenda gradualmente que você nem precisa de nenhuma das unidades. Porque à medida que sua alma se expande, ela gradualmente aprende a trazer parte de sua fisicalidade para dentro de si mesmo. E agora, ela aprende a trazer parte do sistema compacto para dentro de si mesma. Aprende a fazer isso. É parte do aprendizado da expansão da alma. Vai do centro em lente para a unidade da cabeça, depois da unidade da cabeça para a unidade compacta sobre a mesa e depois da unidade compacta para o universo. Se um homem nem sabe andar, então você não pode fazer dele um maratonista, a menos que você o ensine. Agora estamos passando por esse processo de ensino. Eu não sei como explicar isso. Eu acho que aqui o Sr. Cash estava se comunicando com a comunidade universal. E eles perguntaram ao Sr. Cash como é que o homem de repente entrou nesse conhecimento de comunicação, compreensão ou iluminação, ou o que quer que ele queiram chamar. Que eles que passaram milhões de anos envolvendo esses maquinários e atravessando os universos não puderam entendê-lo. O que eles perderam que os humanos não perderam? O Sr. Cash disse a eles: uma coisa que lhes faltou foi o amor do Criador. Vocês deveriam ter conseguido descobrir como atrair Mitra para vocês mesmos. Então, vocês teriam recebido a flor. A raça humana, o planeta Terra, soube ver isto e colocar o assento do amor. E esta é a sua beleza. Você atraiu o Criador para a beleza do planeta e o resto é história. Quando você atraiu o Criador, você vai começar a recebê-lo. Mas, ao mesmo tempo, ele teve que tomar o tempo para colocar as coisas erradas em ordem. Durante o tempo da criação deste planeta, ele agora tem que corrigir o tempo do faroeste selvagem, como a gente chama. Pergunta ao Sr. Cash, aqui é da Wanlin. No último ensinamento, você explicou mais detalhadamente a reencarnação, que nenhuma alma individual reencarna, mas parte do campo de informação de cada um continuará a interagir com o ambiente na hora da morte e criará assim uma nova alma individual. Eu gostaria de saber mais detalhes sobre como as novas almas são criadas. De quantas almas antigas e a nova geralmente vêm? Perdão, vou repetir essa pergunta aqui. A Olin pergunta: de quantas almas antigas a nova alma geralmente vem? Essa foi a pergunta dela. E continuando a pergunta, ela diz: quando novas almas têm talentos ou padrões mentais, elas vêm das almas antigas. Por exemplo, talentos musicais ou padrões emocionais como o medo escuro ou padrões de crença como acreditar na existência alienígena desde a infância. É verdade dessa forma? Vem das almas antigas mesmo? O desejo de uma nova alma, como, por exemplo, o Senhor do Sr. Cash, de levar a humanidade a entender a alma e a criação, é uma continuação dos desejos da alma antiga do passado? E, finalmente, as almas velhas se separam e se tornam parte de várias almas novas? Sr. Cash responde: quando se atinge a dimensão de uma alma, não há alma velha e alma nova. Você tem acesso a todo o conhecimento de todas as almas. Só porque você nasceu hoje não significa que você é uma alma nova, pois sua alma está conectada a todas as almas. Você é como um novo banco de memória, mas você tem acesso e conexão com todos os bancos de memória que existem ou já existiram. Quando você entende a totalidade da criação, então a terminologia do antigo e do novo não tem sentido. Não há tempo e espaço. Porque uma vez criado no ventre da mãe, você tem acesso à totalidade do conhecimento da criação e até mesmo ao Criador. Nenhum de vocês que entraram em contato com a alma do Criador no dia 16 foram treinados para fazer isso e o resto. Vocês eram parte disso desde o início, no ventre da mãe. Portanto, a terminologia do antigo e do novo é a falta de compreensão do homem sobre a criação. E como eu já disse algumas vezes hoje, uma vez que você se torna um plasma, é o espectro completo do todo. Você tem acesso a todo o conhecimento do universo. É o homem que escolheu ignorar isso. Uma das razões é porque você não precisa disso neste planeta, já que você tem vacas e decidiu comê-las. Você tinha água e decidiu bebê-la. Você não tentou procurar que outras fontes de energia existem no universo. A preguiça do homem levou o homem a ser um assassino. Onde a alma não mata. Muito provavelmente a alma do porco que você comeu compartilhou o conhecimento com sua alma enquanto ela ainda estava viva. Talvez ela até alimentou sua alma. Mas sua alma o matou por energia, não para ganhar conhecimento que tinha. Em ensinamentos passados eu disse: tudo que seus antepassados fizeram é registrado e se tornou um conhecimento e está em sua alma. Por antepassados não nos referimos apenas ao seu tataravô. Nós nos referimos também à alma da criação. Tanto quanto você tem acesso à alma de seu tataravô, você tem acesso à alma do Criador e da criação. Como o homem é um homem de dispositivos, se você entende isso, você pode fazer um sistema para criar esses campos para combinar e ter acesso para trazer de volta o conhecimento. Você também pode criar um plasma do conhecimento das rotas de viagem através do universo. Então você abre uma agência de viagens e diz que tem o conhecimento para viajar para qualquer ponto do universo. Você poderá dizer-lhes a força de campo de que precisam e instantaneamente eles estão lá. É o entendimento que traz a iluminação. Uma vez iluminado, você não precisa de mais nada. Esta semana é o Ano Novo Chinês, que é no dia 22. Desejamos a todos vocês os melhores votos para um dos tempos mais prósperos, pois este é o ano do coelho. Penso eu que será quando a humanidade fará o que eu chamo de um salto, como um coelho, e nós ganharemos o conhecimento. Desejo a todos os buscadores de conhecimento chineses um próspero ano novo, e rico também. Pergunta ao Sr. Cash: as pessoas que participaram das sessões do voo dos dias 16 e 20 têm algum tipo de conexão com a unidade de aprimoramento de voo em Linz? Sr. Cash responde: sim, sim. Pergunta: esta conexão depende do telefone celular? Sr. Cash responde: as pessoas que participaram se conectaram através dos telefones celulares. Mas durante a sessão do dia 20, a conexão entre o laboratório onde está o gerador de reserva da nova estrutura e onde estávamos estava sem conexão móvel. Foi através da nova tecnologia de uma conexão de plasma que isso foi feito. Acho que quando você começar a usar as novas unidades de plasma da cabeça, a experiência será totalmente diferente de quando você usou o telefone celular. Com os telefones celulares, você teve que usar a dimensão física para alcançar a alma. Com as unidades de plasma da cabeça, não haverá conversão para o estado da matéria. Será uma experiência totalmente diferente. Sabemos disso, porque um de nossa equipe estava de fato sentado no sistema e observando o monitor quando testamos isso. Mas eu não podia dizer a ele que o que ele estava observando não era um sistema de comunicação feito pelo homem. Era a conexão entre o plasma e o Criador. Aparece diferente no monitor e interage de forma diferente. Mas nós gravamos isso. Quando a alma de Mitra e a alma da filha de Mitra entraram, nós gravamos. Durante esses 10 minutos é uma interação muito clara. Durante a sessão do dia 20, eu fiquei com uma conexão de telefone celular entre você e o nosso sistema de controle. Mas eu nunca interfiro através da alma. Eu nunca entro para interagir. Eu informei nosso pessoal em segundo plano que em tal minuto entrei através da alma e imediatamente vimos a resposta no monitor. Sou muito claro sobre as duas posições distintas que carrego, uma como humano e outra como professor. E até estava no processo com a interação, quando havia a presença dos buscadores de conhecimento interagindo com Cristo ou Moisés. Nós carregamos essa força, e pela primeira vez é fisicamente registrado isso. Todos esses relatórios estão sendo amontoados por nosso pessoal em segundo plano. No futuro vamos liberar isso em detalhes exatos para vocês. Está tudo marcado quando e como. Trouxemos Mitra e a alma da filha de Mitra uma vez antes, nas sessões, e assistimos isso. Está tudo gravado e podemos ver a mudança. É o mesmo que quando você interagiu com a alma do Criador. Nós vemos isso. Quando a alma do professor entrou ali, nós vimos novamente. Podemos liberar os dados, os gráficos estão disponíveis. Portanto, tudo está lá. É como quando uma vez eu estava com a minha irmã e ela me disse. Eu ouvi fazendo download. Podemos fazer o download do conhecimento para cada alma do homem. Mas o homem ainda tem aquele pouco de matança e destruição arraigados nele. E isso pode arruinar o resto do que está lá. Nós temos o conhecimento e podemos levá-lo para o próximo passo, mas é você que não está pronto. Mas a mesa está posta. Será interessante para aqueles de vocês que se registrarão para a refeição com o Criador e como reagirão depois disso. Como seu padrão alimentar irá mudar depois disso. Como você vai olhar o consumo das energias. Como você irá afetar os outros ao seu redor também. Será que vai ser como quando você se tornou vegetariano? Você disse, mãe, eu me tornei vegetariano e foi só isso, e você parou de cozinhar carne. Entretanto, neste processo, pelo fato de ser através da elevação da alma, você irá elevar os outros. A interação vem através da interação das almas e você verá a resposta nos outros sem falar. Pergunta ao Sr. Cash. Eu removi o loop infinito nano revestido no meu celular antes da sessão do dia 20. Devo parar de usar este loop se eu quiser permanecer conectado à unidade de aprimoramento de voo? Sr. Cash responde. Eu os uso o tempo todo. Eles estão constantemente em nossos telefones. Estes são estados da matéria. O estado da força da alma é muito maior. Não interfere com isso. Posso construir um sistema que irá interferir com sua alma. No dia 16, mostramos que a alma não é interferida pelo estado da matéria. Havia tanto barulho no fundo que todo mundo estava reclamando. Mas quando chegou a hora de unir a alma do Criador, o barulho de fundo era irrelevante, porque a força da alma é totalmente diferente do que o estado da matéria. Pergunta ao Sr. Cash. A energia plasmática Magrave pode aprimorar ou amplificar as energias não eletromagnéticas das máquinas radiônicas? Sr. Cash responde. Todos fazem parte do espectro dos campos magnéticos. Se seu sistema estiver na força deles, eles irão interferir. Se você entender o princípio por trás do apito para cachorro, então você pode facilmente compreender isto. Quando você apita para o cachorro, os humanos não conseguem ouvir, porque está em uma frequência diferente da dos nossos ouvidos. Mas o cão ouve bem. É o mesmo com conhecimento e a interação dos campos de tudo. O espectro completo da força do campo magnético está sempre lá. Mas depende se você amadureceu, ou se você tem o equipamento certo, ou se você foi construído para receber essa força. Sempre que tal pergunta surgir, lembre-se do apito para cachorro. Você vê o apito e o vê sendo soprado, mas não o ouve, porque você não está com a força de campo certa. Mas o cão o ouve porque está com essa força. É a mesma coisa com a alma do homem, e é o mesmo com a iluminação. Se você mudar a estrutura do ouvido do homem, então você também ouvirá o apito para cachorro. Você se tornará iluminado para a voz, para o barulho do cachorro. Expliquei antes que no momento da saída da alma do homem da fisicalidade, ela literalmente explode para fora do corpo. Ela tem que rasgar através dos campos inteiros, porque não é um raio. Ela está no estado de plasma. Os cientistas mediram essa explosão em cerca de 18 bombas de Hiroshima. Se você entender a força do campo por trás disso, então é o mesmo que com o cachorro. O cachorro ouve os sons que nós não ouvimos. E nós não ouvimos a linha de comunicação de nossa alma. Mesmo que esse apito, vamos dizer assim, esteja sendo soprado o tempo todo na nossa alma, mas na dimensão da fisicalidade nós não o ouvimos. Mas às vezes, nesta linha de comunicação, registramos parte disso e chamamos isso de um sonho. Mesmo enquanto estou falando com vocês aqui, sua alma pode estar fazendo muitas outras coisas ao mesmo tempo. Mas você não está ciente disto. É como aquele apito para cachorro, optamos por ignorar, pois de outra forma não conseguiríamos fazer nada. Nossa vida física está concentrada apenas nos 5 sentidos em vez dos demais. Ignoramos o resto até que chegue o momento. Quando a morte chega, então escutamos a alma. Isso é o que escolhemos fazer. Optamos por não ouvir o apito para cachorro. Ignoramos essa frequência, mesmo que ela esteja em nosso corpo. Nós a temos em nós e podemos capturar isso a qualquer momento. Escolhemos apenas certos campos ligados a nossas emoções e vida física e bloqueamos o resto, mesmo que eles existam. Agora estamos abrindo o caminho ao contrário. Vamos ver através da interação dos campos de nossa alma, o olho da alma. É para aqui que estamos trazendo o homem. Só porque o homem ignorou os outros campos não significa que eles não existam. Só porque você ignorou aquela largura de banda em seu ouvido para não ouvir o apito para cachorro não significa que eles não existam. Como é que o cachorro responde, então? Mas o ponto interessante é, se o cachorro ouve aqueles sons e responde a eles, então como a alma do cachorro interage com as outras coisas que nós não ouvimos? Porque o cachorro está em seu próprio elemento. Outro cachorro ouve, mas não o humano. Outro cachorro sabe o que esta emoção significa, seja ela classificação, fome, medo ou qualquer outra coisa. Mas em nosso sistema essa emoção não existe, porque nós ignoramos. Ela não está na força que usamos, mesmo estando lá. Não estamos sintonizados com ela. É como se quando você vai para a América, eles têm 1000 canais de televisão, mas você só escolhe estar em um canal. Isso não significa que os outros canais não existam. Você escolhe com quais você quer interagir ou assistir. É exatamente assim que é a vida do homem. Podemos tocar em todos os campos do universo a qualquer momento, e não apenas no ponto da morte. Muitos humanos já fizeram isso no passado, não é a primeira vez. Mas agora nós o colocamos em um sistema físico que todos vocês podem fazer isso agora. Todos vocês têm isso em seu cérebro. Vimos isso quando você veio a Lins. Nós lhe dissemos para ir à Lua e você foi instantaneamente. Alguns de vocês disseram, não quero viajar, só quero ir ver meu avô. E então vocês foram vê-lo. Então vocês têm o controle sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. Por que os magraves são tão caros, embora os componentes do magrave sejam tão simples? Eu sou da Indonésia. Sr. Cash responde, sim, conhecemos este senhor. Ele tem tentado obter os magraves para produzi-los em massa para seu próprio uso comercial. Tivemos esta interação com ele. Ele quer que a gente lhe dê para que ele possa comercializar isso para seu próprio benefício, para o que ele quer fazer e dar parte disso para outras pessoas. Nós lhe demos o conhecimento, mas o conhecimento tem um custo. Custa centenas de milhares em despesas para administrar a Fundação Cash. Quantos de vocês, buscadores de conhecimento, que ouviram esses ensinamentos nos últimos 10 anos e vieram aos centros e usaram a tecnologia, os ganhos ou o que quer que seja, colocaram algo de volta na Fundação? Nós vimos com os italianos, eles vieram para roubar e roubaram, mas o que eles roubaram foram as migalhas e não foram a lugar nenhum com isso. Todos os dias temos despesas. Qual de vocês paga por isso? E quando lhes pedimos apoio, vocês disseram, oh, por que não vão e fazem ouro então? Temos muita ajuda voluntária em segundo plano, mas eles são apoiados por outros e por si mesmos. Só para manter a estrutura da Fundação Cash na internet custa cerca de 25 mil euros por mês. Qual de vocês nos ajuda? Qual de vocês nos envia 25 mil? Vocês reclamam dos preços porque precisamos cobrir as nossas despesas? Vocês são os ladrões, não nós. Nós fazemos nosso trabalho. Se você quiser, pode pagar, porque isso nos permite executar nossas operações. Vocês são os ladrões por natureza. Quando você faz a pergunta por que é tão caro, é porque você está acostumado a roubar. É o seu hábito. Nós lhe demos o conhecimento. Faça-o você mesmo. Você não precisa de nós. Quantos de vocês fizeram os magraves e disseram, não funciona? Garantimos um mínimo de 30% de economia nas unidades compactas de energia de plasma. Se não der certo, envie para nós de volta. Ou nós iremos sentar com vocês e vemos o que tem que fazer. Mas se você conseguir 80% de economia, então devolva parte disso para a fundação. Como um buscador de conhecimento me disse na Itália um tempo atrás, quando estávamos caminhando para jantar. Ele disse, nós nos tornamos um membro do Conselho Universal para conseguir que as pessoas comprassem nossos produtos. Nós não temos interesse na Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash. As unidades compactas substituem o gerador combinado de plasma, de gás e eletricidade de aprimoramento? Sr. Cash responde, não, na verdade não. Eu desenvolvi essas unidades compactas deliberadamente para a próxima etapa do desenvolvimento espacial. Mesmo que elas economizem eletricidade, elas são uma parte essencial do próximo desenvolvimento espacial. Explicaremos mais como você as utiliza. Elas são muito poderosas e construídas de uma maneira especial. Elas criam essa condição para a próxima geração de viagens espaciais. Antes de trazê-los para o sistema em Lins, agora com o sistema compacto que você leva de casa, você não precisa ir a lugar algum para obtê-lo. Ele faz parte do sistema de transporte móvel. Você ainda está conectado a nós no centro de Lins. Isto é parte da disseminação do conhecimento da tecnologia através dos buscadores de conhecimento ao redor do mundo. Se você se lembra de quando vendemos as primeiras unidades Magrave, um dos buscadores de conhecimento abriu ela e colocou todas as imagens na internet. Mas algum de vocês já se beneficiou com isso? Alguns de vocês farão o mesmo com a unidade compacta, mas não a entenderão. E a beleza disso é que quando vocês fazem algo assim, como fizeram, então você perde o conhecimento. É muito, muito interessante. O que você ainda não entendeu é que essas coisas trazem consigo a alma do conhecimento. Quando você rouba dela, de certa forma você não recebe. Você já roubou de si mesmo. Sim, as unidades compactas são a parte do próximo desenvolvimento espacial. Mas você ainda está olhando para o lado da energia disso. Portanto, que Deus os ajude. Pergunta para o Sr. Cash. Na sessão do dia 20, na última sexta-feira, senti como se alguém estivesse puxando meus dedões dos pés para levantar minhas pernas. E você disse que iria me explicar isso hoje. Eu vi uma cor laranja brilhante na sessão do profeta Moisés e verde brilhante na sessão de Jesus e branco brilhante na sessão do profeta Maomé. E depois disso vi uma cor magenta brilhante. Sr. Cash responde. Muitos de vocês interagiram com a alma dos criadores. E vocês reconhecem os profetas do passado de acordo com as suas crenças. Na realidade, vocês deveriam ver todos os profetas com a mesma cor. Quando você vê cores diferentes, isso tem a ver com você. Como eu expliquei antes, quando você encontra outras almas enquanto viaja no universo, você saberá a intenção delas pela cor. Todas as almas são da mesma força, portanto não importa para onde. Em essência, os diferentes profetas eram na verdade a mesma alma. Você tocou a minha alma. Quando você viu cores diferentes, foi assim que você me viu. Mas a alma em si é a mesma. Quando você tocou a alma da minha fisicalidade, então você viu minha intenção física em relação a você. Será que eu te amo e quero estar contigo? Quando você vê uma cor de ouro na alma, é a alma da pureza. É assim que nossa alma é definida. O branco é um sinal de ver claramente. Ouro é o que conhecemos como totalidade, e isto é o que você verá. Quando você vê na aura ouro, você tocou a alma do Criador. O branco é a interação da pureza de intenção. As diferentes cores que você vê é uma percepção de sua emoção em relação a como você interagiu com o que você vê. Se você não tem conhecimento de outras religiões e crenças, muito provavelmente não tem pontos de referência diferentes. Nesse caso, você deveria ter visto todos os profetas com a mesma cor. Mas nossa intenção no dia 20 era interagir com a alma da fisicalidade ou espírito dos profetas. As diferentes cores lhe mostraram diferentes intenções e entendimentos também de quem são e quais são suas intenções. Aquele que lhe é mais favorável, você não verá nenhuma falha nele. Portanto, essas cores que você viu estão relacionadas à sua emoção e à interação da alma do homem e alma da fisicalidade com a alma da fisicalidade do profeta. Se você sentisse o mesmo que sente em relação ao seu profeta com os outros profetas, então a cor teria sido a mesma na dimensão da alma. Mas você decidiu que cor com base em sua educação e compreensão dos profetas. Você poderia até ser judeu e ver Maomé com uma luz brilhante. E Moisés, talvez, como um vermelho ou verde. É baseado em como sua alma percebe em relação à dimensão da fisicalidade. Maomé fez guerra contra a humanidade. Quantas pessoas ele e seus seguidores mataram? Eles ainda estão matando em nome do Islã. Não parou mais. Moisés fez o mesmo. Ele até fez guerra contra as pessoas que o criaram. Esta é a dimensão da alma da fisicalidade. A razão pela qual você vê um profeta em uma cor e os outros em cores diferentes é baseada na percepção da alma de sua alma. Baseada na percepção da emoção de sua alma. Eu vejo o que quero ver por causa do que acredito ser. Pergunta ao Sr. Cash. Você vai ou pode repetir o que fizemos no dia 20 para elevar os mensageiros e para se conectar com o Criador? Sr. Cash responde. O que você fez no dia 20 foi disponibilizar a elevação para que eles pudessem pegar. Isso é tudo que é. Não podemos forçar isso neles. Você pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçá-lo a beber. Se qualquer um de vocês naquela sessão foi capaz de criar a força ou se você estava na força do que eles precisam, então eles receberam. Você adicionou essa adição dá assim a elevação, de modo que os faz sair do estado de matança. É a alma da fisicalidade ou o espírito dos profetas que comunicará isso aos seus seguidores, não a alma deles, porque seus seguidores estão na dimensão da fisicalidade. É o espírito do homem que interage com o espírito do mensageiro. Não é a alma do homem que interage com a alma dos mensageiros. Caso contrário, o homem teria sido perfeito. Quando um de vocês, como o plasma, se eleva e vai mais alto, entende, percebe, evolui e se eleva, então, ao entender o que foi feito de errado, isso não se repetirá no futuro. Assim, quando vocês elevam a alma da fisicalidade de Maomé, ele, por sua vez, eleva a alma da fisicalidade ao espírito do Ayatollah Khamenei do Irã. É o mesmo com os judeus e cristãos, e eles vão parar de matar. Talvez muitos de vocês nunca tenham entendido que o Novo Testamento sai do Antigo Testamento. Eles acrescentaram ao passado. Assim, de fato, quando vemos a matança acontecendo nas comunidades cristãs, como americanos, britânicos e demais, ela ainda se baseia nas leis de Moisés. Quando se eleva a estrutura da alma da fisicalidade de Moisés e de Cristo, então você verá a mudança em ambas as comunidades. Mesmo que você eleve a alma da fisicalidade de Moisés, já que o cristianismo é construído sobre a lei de Moisés. Então isso também afetará os cristãos. Porque é parte deles. Eles vieram do mesmo sangue. Enquanto Maomé é de uma tribo diferente. Ouvi algumas pessoas dizerem, eu não vi nenhuma luz. Isso porque você não estava na força onde poderia acrescentar a eles. Mas na verdade aconteceu tão rapidamente que você nem sentiu, porque estava procurando a luz. Mas veja o que aconteceu em sua vida alguns dias depois. Que iluminação você recebeu? Que emoção você recebeu de Moisés, Jesus ou Maomé em resposta ao que você lhes deu? Você entendeu algo mais? Foi isso o presente de obrigado por elevar a eles? Pense nisso. 1 bilhão ou mais de pessoas rezam por eles com regularidade. Eles dão sua alma a Cristo, mas nada aconteceu até hoje. Na verdade, o homem se tornou pior em matar. Milhões de judeus vão para as sinagogas e rezam em casa. Eles batem a cabeça contra o grande muro em nome de Moisés, mas nada mudou. É o mesmo com os muçulmanos, budistas e os outros. A razão pela qual nada muda é porque você não encontrou o que eu chamo de frequência ou a força de campo correta dos profetas para elevar eles. Eles ainda estão na estagnação do tempo deles. Você tem que lembrar de todos os assassinatos que eles cometeram na dimensão da fisicalidade. Lembre-se do que eu disse sobre Hitler e sobre o Papa no abuso de crianças. A alma deles é tão baixa que nada pode elevá-los. É a primeira vez que permitimos que este tipo de elevação acontecesse. Para elevar a alma da fisicalidade destes profetas que carregam tantos crimes hediondos com eles. Quando você deu, foi como aquele apito para cachorro. Ele simplesmente passou por eles. Eles não conseguiam ouvir isso. Não podem receber porque é muito alto para eles. Não estamos falando das almas deles, que, como a sua, já estão elevadas. Elas estão no seu nível mais alto que poderiam estar. Estamos falando aqui da alma da fisicalidade e que Deus nos ajude. O espírito desses profetas ainda nem chegou ao nível de vocês para poder receber. Às vezes a alma da fisicalidade deles ou o espírito deseja que esteja no seu nível. Você não matou ninguém. Agora você entende por que você está elevando eles. Você não pode dar se você for mais fraco. Agora você entende por que colocamos este processo. Na hora certa, você entenderá por que o homem precisa interagir com a alma da fisicalidade dos profetas em que eles acreditam. Você não coloca uma coroa em cima de um rei que já está coroado, mas você pode acrescentar joias para fazê-la brilhar melhor. Fizemos esta sessão para que você encontre um caminho para seu Criador. Uma das maneiras é ser generoso o tempo todo como o Criador é. Não lhe pedimos para dar para seu filho ou filha ou para você elevar seu cachorro. Pedimos a você para elevar a alma da fisicalidade do profeta em que você acredita, porque isto se torna sua guia no caminho para o Criador. Tudo que você faz nessas sessões é um caminho, é uma maneira de você entender e ser iluminado no funcionamento do universo e tomar o caminho para o Criador do qual nós fazemos parte, do qual você mesmo como alma faz parte. Eu sou tudo e tudo é eu, e dentro de mim. E de certa forma, por causa de eu estar dentro de mim, estou em tudo. Eu interajo com tudo, e quando está dentro de mim, é a mesma coisa. Passo a passo, nas próximas sessões, vamos elevar a alma da fisicalidade dos mensageiros. Isso virá. E você descobrirá que, tanto quanto você está se preparando, eles também estão se preparando e toda a estrutura está se preparando. Não apenas a humanidade, mas o universo e os únicos virão para se mover em uma nova direção. Você não está ciente do que está fazendo nas sessões. Você não se conecta apenas com a alma da fisicalidade dos profetas. Como sua alma dinâmica, ao mesmo tempo, ela cobre todas as direções e campos do universo como uma esfera. Você já interagiu com a alma das coisas criadas em outras dimensões e outras forças de campo sem que você soubesse. Novamente, é o apito para cachorro. Este é o processo do que estamos fazendo. Pergunta ao Sr. Cash: onde e como ver a luz? Não através dos meus olhos, mas eu experimentei luz dourada e quente radiando para dentro e para fora do meu peito e para os meus braços e ao meu redor. Esta é a luz certa? Sr. Cash responde: quem disse? É esta posição onde a alma da fisicalidade e a alma do homem se juntam? Dissemos isso antes: estenda suas mãos e você verá a luz. Você pode criar uma luz em suas mãos. As mãos são a alma da fisicalidade e a alma do homem. Quando interagem nessa posição, elas criam assim a luz. Talvez você tenha conseguido chegar a esse ponto. Quando você vê uma luz dourada, é uma luz pura. É uma interação da alma na dimensão do homem. E seu coração é parte desse processo onde a interação dos campos se juntam. A emoção está dentro do coração e a fisicalidade está na mão. Anos atrás, um dos buscadores de conhecimento disse que toda vez que eles veem a minha aura é apenas ouro na cor. Eles não veem mais nada. Eu disse a eles: você não sabe olhar com profundidade suficiente, porque eles também deveriam ver sua própria alma como uma cor dourada. Então você entende mais sobre o processo da criação e elevação do conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash: quando minha memória não funciona bem é porque uma parte de mim tem resistência? Ou se tenho problemas com o computador ou telefone para me conectar às sessões especiais? Ou se não acordo na hora certa ou durmo durante a sessão? Sr. Cash responde: essa é a dimensão da fisicalidade. O homem tem que perceber cada vez mais que ele vive duas vidas, uma na dimensão da fisicalidade e outra na dimensão do universo. Será que você precisa acordar para ouvir os ensinamentos? Ou você se conecta com a alma do conhecimento durante o ensinamento? As pessoas universais não têm um rádio ou um celular para ouvir, mas adquirem o conhecimento através do espírito da elevação e do conhecimento e do compartilhamento. Quando ensinamos para o universo todo, não apenas para o homem. O homem só olha para o seu lado físico. O ensinamento da alma também alcança a alma deles. Quando aceitei esta missão aos 40 anos de idade, eu sabia os desafios na dimensão física. As perseguições, as pressões e tudo mais. Mas valeu a pena, porque eu consegui tudo na vida física que um homem poderia alcançar. E então, nesse momento, você se torna desapegado. Uma buscadora de conhecimento me escreveu esta manhã: você sabe que isso está custando tanto e olha para algumas centenas de milhares de dólares para isso. Investimos bilhões, colocamos a vida de milhares de anos. Depois vemos a separação e o valor do homem. E você entende que terá que viver dos dois lados da cerca, um como homem e outro como professor. Em breve, algumas de suas almas atingirão essa posição e se tornarão os professores. Então, o que você passou como um ciclo do homem estará enraizado nisso. Então, vocês entenderão como lidar com os cidadãos do universo que chegarem a esse ponto. Quando você se deparar com eles, saberá como levá-los à compreensão da totalidade. O ensinamento nunca para, e o ciclo da evolução dos campos do Criador para criar nova vida nunca vai parar. É impossível. Neste processo, há sempre necessidade de professores. Então você tem que escolher se quer ser um professor do maternal ou um professor na universidade e a graduação de uma raça. Então você tem que decidir se quer falar na língua da criança ou em números e figuras algébricas e filosofia. Se você tentar ensinar uma criança pequena álgebra, por exemplo, você terá tanto sucesso quanto ensinar a um gato e fazer outra coisa. A beleza disto é o quanto você entende traz o próximo nível de avaliação e elevação progressiva. Eu continuo dizendo até que um dia todos vocês compreendam que não somos uma religião nem outro profeta. Estamos aqui para mostrar a verdade por trás das profecias e mostrar isso cientificamente. Desta forma, não traz nenhuma hipocrisia na compreensão da totalidade. Nossos sistemas podem criar a força de campo da alma de qualquer um dos profetas do passado, e através disso, você pode entrar em contato com eles, vê-los e compreendê-los. Então você pode fazer-lhes as perguntas: por que vocês fizeram isso? É uma questão de trazer a força de campo certa para o ponto de virada para que eles se elevem. Então eles podem dizer a seus seguidores para não matar. Então eles podem colocar suas coroas falsas no chão e tornar-se como os outros. Nenhum de vocês sabe qual de suas almas irá criar esse ponto de virada para estar no nível certo para a elevação da alma da fisicalidade dos mensageiros do passado. Quando esse ponto for alcançado, então eles mudarão os outros. Os judeus têm batido a cabeça contra o grande muro por quantos anos? Quantos muçulmanos já circularam em torno da pedra negra? E ela é tão negra quanto seus corações. E o resto disso? Quantos cristãos fizeram a peregrinação de um lugar a outro no sul da França e no norte da Espanha, mas sua peregrinação nunca fez uma mudança de fato? Você precisa fazer isso em sua alma e então você encontrará. Trouxemos as tecnologias que lhes mostram o que e como é. Podemos medir e ver isso. Então sai da teologia e se torna uma ciência. Torna-se um conhecimento que traz elevação. Isso é o que fazemos. Através de um sistema, criamos a força certa para que você possa interagir com a alma do Criador em um determinado momento instantaneamente. Todos vocês de uma só vez. Não vimos a alma do Rick acima ou abaixo das outras durante o tempo da interação com a alma do Criador. Vocês todos faziam parte do mesmo. Através disto, o homem aprenderá a ser humilde e igual ao outro. Então você se torna humilde o suficiente para entender que não sabe realmente nada, comparado isso com o conhecimento da criação. Pergunta ao Sr. Cash. A maioria das pessoas no planeta não tem consciência deste conhecimento, mas sabemos o nível da alma que foram tocadas por ele. Como a Fundação Cash será capaz de trazer isso para as massas, para que todo o planeta receba e comece a interagir com esse conhecimento? O Sr. Cash responde: a alma de cada homem neste planeta entrou em contato com o conhecimento, porque uma vez que você o compartilha incondicionalmente, ele é recebido. Mas a fisicalidade e a alma da fisicalidade é outra dimensão da vida com a qual temos que trabalhar aqui. O Cristo não pegou uma espada, então levou algumas centenas de anos para encontrar o número certo de seguidores que entendessem seu espírito e alma. Por outro lado, Maomé, que pegou a espada e matou muitos, demorou apenas alguns anos. Embora fosse uma vida falsa, porque as pessoas ainda veneravam suas estátuas no quintal. E nós vimos o mesmo com Moisés, e ainda vimos o mesmo com os budistas. Com nossa tecnologia, em muito pouco tempo, vimos fisicamente milhões de seguidores. Mais sábios da alma, alcançamos a totalidade da alma do homem. Não importa o que a CNN ou a BBC decidam sobre mostrar ou não a Fundação Cash, nós somos essa centelha que arde por dentro e por baixo. Quando o fogo virá, isso é irrelevante. Pergunta ao Sr. Cash: tenho muitos ganhos e ferramentas que você nos ensinou ao meu redor. Tenho notado como elas interagem com minhas emoções e têm influência direta em coisas muito pequenas e sei que isso se intensifica. O planeta está consciente das interações da humanidade? Sr. Cash responde: Eu já disse isso antes, como liguei todo o planeta de uma forma muito específica como buscadores de conhecimento. Isso é feito de uma maneira muito sutil, essa conexão entre todos vocês. Eu os conectei tanto na dimensão física quanto no nível da alma ou das emoções. O cobre usado para fazer os materiais nano e GANs veio das mesmas minas. Depois é vendido e enviado ao redor do mundo em todos os países. Depois vocês, buscadores de conhecimento, compraram e fizeram os GANs e magraves e o resto disso. Então agora todos vocês, de uma forma ou de outra, estão ligados uns aos outros. Mas vocês não estavam cientes disso. Todos vocês interagiram uns com os outros. Porque entendo, quando o estado da matéria ainda é um estado de plasma, como um átomo. Ao fazer com que vocês façam os GANs, nós os conectamos a todos, juntos. O cobre na dimensão da fisicalidade e o zinco na dimensão da emoção e da alma. Talvez pela primeira vez você entenda que estão todos conectados uns aos outros. Sem que vocês soubessem, nós os conectamos todos vocês juntos, em uma força de campo só. Agora é para vocês tomarem consciência desta conexão. E para nós é entrar em contato com ela. E nós começamos a explorar esta conexão. Pergunta ao Sr. Cash: estamos recebendo emoções de outros que são tanto da fisicalidade quanto da dimensão da alma? Sr. Cash responde: sim, é claro que sim. Você comprou o cobre e o zinco, o que você espera? Você vê, eu o acompanhei e o conduzi por todo o caminho sem que você percebesse. Eu o conectei com todos os que estão no fluxo. Sem que vocês soubessem, eu contaminei todos vocês com amor. Agora você entendeu? Pergunta ao Sr. Cash: o que significa este processo? Qual é o objetivo? Sabemos que queremos elevar a humanidade? Sr. Cash responde: vocês não elevam a humanidade, vocês iluminam a humanidade. É uma grande diferença. Eles vão entender quando você faz eles entender. Quando você torna isso disponível. Quando você dá a eles, eles aceitam o presente. Pergunta ao Sr. Cash: este presente é recebido por todos nós de uma só vez? Sr. Cash responde: está disponível. Você fez os GANs com a intenção de ajudar sua dor. Você os borrifou em torno das cidades, lagos e rios. Você os disponibilizou para a sua fisicalidade, para a alma da fisicalidade e para o resto das pessoas. Depende deles, se eles vão ou não pegar. Você não pode forçar, mas está disponível se eles quiserem pegar. De uma forma mais poderosa, estamos tentando trazer nossos buscadores de conhecimento para a linha esta tarde por transmutação. Sabemos que a chance é de apenas 5% ou 10%. Nossos buscadores de conhecimento que estão construindo sistemas têm que entender, então podemos ir para o próximo passo. Quando eu sento e olho na mesa do laboratório, vejo que todas as peças do quebra-cabeça estão lá para o homem encontrar a alma do Criador. Mas nossos buscadores de conhecimento ainda não evoluíram para compreender isso. Estamos movendo as peças para que eles aprendam. A evolução no conhecimento é vasta. O que nossos buscadores de conhecimento conseguiram no laboratório levaria dezenas de anos para que os professores mais inteligentes das universidades de física mais avançada entendessem. Mas aqui o plasma está sendo entendido por leigos, pelo homem que não tem nenhum conhecimento de física. Mas, no entanto, ele está sendo iluminado passo a passo. Ele nunca esteve sequer no mundo da física, e eles estão construindo a mais avançada tecnologia espacial do universo. É incrível quando olho para o nosso laboratório. Temos um homem que é conhecedor e entende. Levou tempo para os outros, mas gradualmente eles estão se iluminando para entender o trabalho do universo. É incrível como está se desenvolvendo. Pergunta ao Sr. Cash: aquelas almas no laboratório próximas ao núcleo central devem ser almas muito puras para poder estar tão próximas assim? Sr. Cash responde: eu tenho um hábito muito ruim que está comigo há muito tempo. Na verdade, é um hábito muito bom. Eu não sou um bebedor solitário, como vocês dizem em inglês. Eu vou sempre com meus amigos. E você conhece o hábito inglês, você sempre vai com seus amigos ao pub. Viemos aqui com almas específicas para fazer o trabalho. Pergunta ao Sr. Cash: essas almas estão presentes e aqui com você, ajudando a elevar, a iluminar a humanidade. Será que elas se tornarão os professores que vão a outros lugares? Sr. Cash responde: você vê? Nós viemos com as almas, mas às vezes as almas ficam envolvidas demais com o espírito, com a vida da fisicalidade. E as vemos desaparecer na dimensão da fisicalidade, mas a alma fica para o próximo ciclo. É assim que é a vida e de onde a vida progressiva vem. Nós viemos com as almas. Eu sempre disse, nunca é eu. Nós viemos em uma missão. Cada um vem, faz sua parte e depois vai embora. Ou faz outra parte e o próximo vem. Viemos com almas específicas para entregar este ciclo da tecnologia. Eles são os técnicos. Estas são as pessoas que sabem como entregar. E cada um tem seu próprio trabalho a fazer e sua própria maneira de fazer. Um ponto virá quando eles completarão seu trabalho e a alma do conhecimento sai e a alma da fisicalidade volta novamente como homem. Eu já vi isso muitas vezes. Sei quando a alma partiu e agora estou lidando com o homem. É um desenvolvimento progressivo. E isso é tudo o que é. É como se você construísse uma casa e todos os seus vizinhos fossem a mão de obra qualificada de que você precisa para construir sua casa. Um vizinho é um encanador, o outro um pedreiro, etc. Quando terminam seu trabalho, eles vão para suas casas, mas eles ainda são seus vizinhos. Desta vez, em nossa missão, viemos muito bem equipados, muito bem equipados. Pergunta o Sr. Cash. Será que a iluminação coletiva das almas dos buscadores de conhecimento criará a condição que levará todas as almas através deste planeta? Sr. Cash responde, sim. Mas não é mais este planeta. Estamos lidando com o plasma, por isso é universal. Até agora, Maomé podia falar com o máximo de pessoas que pudesse ouvir a sua voz. Aqueles que a ouviram, então a espalham para os outros pelo boca a boca. E se tornou um telefone sem fio. O Alcorão foi escrito 40 anos após a morte de Maomé. Parte dele é das primeiras pessoas que ouviram a voz e parte dele é de Hadis, que foi dito ser. Desta vez é com a alma. Quando você fala, todas as almas ouvem a mensagem em todo o universo. Não há telefone sem fio no meio. Depende do que você decide ouvir e do que você decide sussurrar. É simples assim. Hoje não são apenas os buscadores de conhecimento que ganham o conhecimento. No nível da alma, todos os seres deste planeta ouviram a mensagem. E todos os seres além deste planeta, porque isso se soma ao conhecimento do centro, que eu expliquei mais cedo. Portanto, agora é um conhecimento, e qualquer pessoa pode acessá-lo. Os mensageiros e professores do futuro mostrarão às pessoas ou criaturas onde se encontra a referência para este conhecimento. Então, eles não precisam obtê-lo através de telefone sem fio. O conhecimento virá por poder sentir a força do campo do que se quer saber. É como se eu estivesse lhe ensinando sobre o choro. Tenho que ensiná-lo a criar essa emoção dentro de si mesmo, que o faz criar lágrimas e mostra que você está chorando. Você tem que criar essa emoção para criar essa lágrima. Pergunta ao Sr. Cash. Qualquer pessoa pode apresentar-se, elevar-se, tornar-se parte da beleza? Sr. Cash responde, claro que pode. É apenas o que você decide por si mesmo. Pergunta ao Sr. Cash, coletivamente ou singularmente? O Sr. Cash responde, de qualquer forma, você não pode forçar todos a serem o que você é. Caso contrário, o Criador teria criado apenas uma raça e todos no resto do universo seriam iguais, como uma máquina de copiar. A diversidade é a escolha e a escolha da diversidade é a beleza da criação. Você acrescenta seu próprio tempero à criação, mas em essência ainda é o mesmo. A sessão de fevereiro é uma das mais coloridas em conhecimento e ciência. Pergunta ao Sr. Cash. Eu não participei fisicamente do dia 20, mas me juntei através da minha alma e tive uma experiência. Sr. Cash responde. Uma vez conectado ao sistema, então você está estabelecido com ele. Se você souber como, então sempre poderá se conectar. Sou como uma criança pequena sabendo que vai receber um brinquedo novo e esperando que ele chegue. A criança sabe exatamente o que vai fazer com ele. Eu brinquei com ele antes. Agora eu quero saber se este brinquedo é o mesmo que o outro com o qual brinquei antes. Vou tentar este brinquedo esta tarde com o teste de transmutação. A transmutação e o transporte já existem há milhões de anos, mas hoje veremos como esta versão funciona para os humanos. Será que a excitação é a mesma? Será que a maturidade das pessoas que estão fazendo isso é a mesma que no passado? Eu estava pensando ontem à noite de uma maneira um pouco estranha. Viemos com as almas com as quais trabalhamos antes no mesmo tipo de projetos. Eles sabem como fazer isso. Será tão bom como era antes no lugar anterior ou será que desta vez fizemos uma melhoria? Será que foi melhorado em comparação com a última vez? Onde o último que fizemos foi há milhões de anos atrás, em outro lugar? E esta versão atualizada que estamos fazendo agora para os humanos é a mesma que fizemos antes em algum outro lugar. Talvez está aqui produza o que deveria, porque da última vez não foi feita da maneira correta. Assim aprendemos com isso e redesenhamos para que os usuários possam usá-la com o manual correto. É interessante o que vemos com este novo brinquedo. Temos observado a montagem dele. Tenho todo o entendimento de como ele é desenvolvido. Agora você vai ver o brinquedo com o qual vamos brincar. Se o sistema sair do jeito que deve, então uau, vocês terão uma incrível sessão de refeição em fevereiro. Não se esqueçam, esconde algo no teste 16 de dezembro na sessão do dia 19, na segunda-feira. Se você olhar para isso, é o padrão do que estamos fazendo em janeiro, fevereiro, março e o resto. Vício, nós servimos a comida e outras partes, viajamos. Como disse um buscador de conhecimento, eu senti e provei a manga e senti a digestão dela em meu sistema, mas ele não a consumiu. O buscador de conhecimento disse que ele também sentiu isso com a comida. Sr. Cash responde para esse buscador de conhecimento que disse isso. Você está comendo dos ganhos de certa forma sem saber. Fizemos muitas coisas segundo o plano durante o teste do dia 19 de dezembro para ver as interações. Quando você vem às sessões como no dia 20, eu fico totalmente alerta e operando e monitorando com nossa equipe nos laboratórios ou em qualquer outro lugar para monitorar as coisas. Observo qual é o resultado e o que acontece com a fiscalidade e o comportamento do homem, o homem coletivo. Tivemos mais de 100 raças, nacionalidades e religiões no dia 20 de janeiro. Foi a melhor mistura que poderíamos ter. Tivemos também 4 passageiros do universo conosco. Podíamos vê-los pulando. Faz parte da estrutura. Gradualmente teremos mais deles conosco. O comportamento deles em relação ao homem também mudou. Antes de começarmos a ensinar, não havia respeito nenhum pelo homem. Agora, quando o homem acabar com toda sua violência, haverá respeito por seu amor ao Criador. O buscador de conhecimento aqui diz ao Sr. Cash: desejo por isso, Sr. Cash. Muito obrigado, Sr. Cash. Sr. Cash responde: eu não desejo, eu sei. Eu não desejo, eu sei. Veremos o que acontece. Pergunta ao Sr. Cash: só podem ser usadas cinzas naturais para o nano revestimento da unidade de energia magrave? Sr. Cash responde: você pode usar o que quiser. Você apenas cria diferentes forças das camadas e compacidades de todas elas. Diferentes espaços vazios entre elas, isso é tudo. É o mesmo cobre. Pergunta ao Sr. Cash: fumar tabaco é uma coisa ruim? Sr. Cash responde: depende do que ele faz com você. Um dia vou ensinar a explicar sobre o fumo e é a interação com a alma do homem. Especialmente porque a alma do homem fica logo atrás de sua garganta. A alma do homem está mais próxima do que seu estômago e seu coração. Que energias você dá à sua alma em uma base contínua quando você fuma? O fumo é uma condição psicossomática? Um dia vou ensinar sobre isso, porque temos que fazer isso. E depois veremos se alguém toca no tabaco depois disso. Com a combinação de certos ganhos, o homem deixa de fumar. Pergunta ao Sr. Cash: como se mede a força de um plasma em uma bola de ping-pong rotativa? Sr. Cash responde: você compra uma máquina. Ou você cria outro plasma rotativo ou posição sólida para ver qual condição, qual resultado você obtém, e então você começa a fazer um gráfico. Você tem que aprender duas coisas. Até agora, todas as ferramentas de medição que temos estão no estado da matéria. O buscador de conhecimento no futuro desenvolverá tecnologias para medir o verdadeiro campo do plasma, não no estado da matéria, mas usando o plasma em si. Pergunta ao Sr. Cash: temos algum equipamento de medição hoje em dia para fazer isso, ou isso é para o futuro? Sr. Cash responde: é para o futuro. No momento desenvolvemos um certo número de equipamentos iniciais que nos propusemos de forma específica a fazer no estado da matéria. Levou 2 anos para desenvolver. Você precisa ter um ponto de referência para medir o plasma. O mais simples é que você é um observador de um evento. Por exemplo, faça uma grande quantidade de ganho de CO2 de uma só vez. Mantenha-o totalmente isolado de quaisquer interações em uma determinada posição. Quando você quiser medir algo, pegue uma amostra dele, coloque-o em um copo perto dos outros ganhos e veja como ele muda de cor, como ele muda a lacuna de espaço. Se você for suficientemente preciso, então começará a construir ferramentas de medição pela interação dos campos dos ganhos. Você tem que manter sempre o mesmo ponto de referência no Ganges. Observe a mudança de cor e a mudança na lacuna de espaço. Será que o outro lado muda de cor porque agora ele está dando? No devido momento, faremos uma ferramenta de medição. O ponto de referência será como os Ganges interagem uns com os outros. Na próxima semana, talvez tenhamos uma surpresa para vocês. Veremos como as coisas correm. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 469.